Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd e eu me tornei o tiozão de Star Wars. Aqui é o Marcelo e JJ, eu só te peço uma coisa: não destrua a Millennium Falcon. Caraca, mano. Tava essa. Olha, só isso que eu peço, só isso. Aqui é a Catixa Barcelos e eu vim aqui representar a geração das prequels tão odiadas. Olha aí. Segura. Aqui é Carlos Voltor e... Boba Fett, Boba Fett. Ah não, é só o Mandaloriano. Aqui é a Azaghal e alguém vai ter que entregar. Chegou a vez dele. Finalmente ele vai ter que entregar um final. Vamos discutir o futuro de Star Wars logo depois do BR. Canelada. Canelada. Beleza, acabamos para mais uma semana de meus e caneladas onardicas. Vamos, olhes. Azaghal, já que estamos falando de Star Wars neste programa, vamos falar da nova coleção Chili Beans inspirada na saga. Olha aí, meu filho. Olha aí, Chili Beans, cara. Chili Beans tá ficando cada vez mais nerd, cara. Já lançaram coleção da DC Comics, já lançaram de Harry Potter e agora Star Wars, cara. Tá... O nível de detalhe. Cara, é muito maneiro. Fiquei de cara. Assim que os jovens falam, de cara. Ficou de cara. Tem um óculos de sol, cara, que tem... Tem as lightsabers. A lightsaber do Luke. A do pai dele de um lado, na haste, né? E a que o Luke faz no Retorno de Jedi, que é a verde, na outra haste. Se não bastasse ter o cabo do sabre de luz na haste, no começo ali, que é junto à lente, né? Por dentro, ele é pintado da cor do sabre. Não por fora. Por dentro. É só pra você. Ou seja, na haste da lightsaber que o Luke ganha no primeiro filme, do pai, é azul por dentro. Ele não ganha do pai, ganha do tio. A lightsaber do pai, mas ele ganha do tio. Que não é tio, do né? É o tio Ben. Exato. E na lightsaber que ele faz, a lightsaber do Retorno de Jedi, que é verde, a parte de dentro da haste é verde. Ou seja, é só pra você. É só pra você que é fã. Exato. E a gente sempre fez esses easter eggs da Nerd Store, nas camisetas, né? Isso é uma parada bem legal, bem cara. Bem maneiro, esses cara. Pequenos detalhes, sabe, que mostra que é uma parada feita pra fã. Exatamente. Que os caras tiveram um carinho de fazer um negócio irado pra quem é apaixonado pela saga. Além disso, tem óculos de sol inspirado na Millennium Falcon. Sim. Tem o Darth Vader, tem o Stormtrooper, tem o Yoda, cara. Tem um monte. Tem relógio do Darth Vader. Relógio do Darth Vader. É muito irado o relógio do Darth Vader, cara. Eles mandaram muito bem, cara. É muito maneiro. Porque tudo é Darth Vader, né? Você tem aquelas coisinhas do peitoral dele dentro. Tem o vermelho relógio. Nos ponteiros, o vermelho do sabre. Exato. E a pulseira do relógio, cara, é a parada metálica, mega estilosa. Tipo assim, é tudo temático. Tudo lembra o Darth Vader. Cara. Muito inspirado no Vader. Muito, muito maneiro, cara. Os caras realmente mandaram muito bem. Não, e as caixas, tipo, a caixa do óculos, por dentro, tem gravado em relevo que a força esteja com você, sabe? Exatamente, cara. Nos lenços, é muito pra maneiro. Limpar os óculos, nos todos os cases, é tudo feito com muito detalhe. Exato. Cara. E, e pra você que, como eu, usa óculos de grau, também tem armações de grau, todas inspiradas em personagens de Star Wars. Também não estamos falando só de óculos de sol e relógio, cara. Cara, é uma coleção completa, sério. Tem link no post, já tá disponível em todas as lojas, quiosques e no site da Chili Beans, tem link aí no post pra você ver. E vamos lembrar o seguinte, tá chegando a CCXP e eles estarão lá. Olha! Além de todos os modelos que já estão disponíveis hoje, a Chili Beans vai ter uma loja na CCXP com 3 modelos de óculos e 2 relógios exclusivos. Caraca. Da CCXP. Exclusivo CCXP. Disponível apenas na CCXP. Caraca. Isso é muito maneiro. Eles sacaram que fã gosta disso. Exclusividade. O fã gosta disso. Você vai lá e aí você vai sair de lá com uma peça exclusiva que só você e pouquíssimas pessoas que forem procurar. Chili Beans. A Chili Beans. Cara, deixa o meu separado ali. Separa o nosso, por favor. Gente, se vocês quiserem, acessem as redes sociais da Chili Beans, @ Chili Beans Oficial, pra você conhecer. Só letra Chili Beans. CHI LL. Atenção, tem dois L's. É. E depois Beans, né? B-E-A-N-S. Chili Beans. Chili Beans. Oficial pra vocês seguirem nas redes sociais. Certo? Primeira vez com a marca de óculos faz uma coleção inspirada em Star Wars no Brasil, Azaghal. Então, maravilhoso. Então não tem outra marca. Não tem. É Chili Beans, cara. Então tá todo mundo convidado pra conhecer a coleção completa. Isso. Ali. Clicando no post, você vê a coleção completa e aonde estão disponíveis. Ó, muito bom! Hoje é dia de Nerdcast Speak English, rapaz! Hoje a gente tá falando sobre morfologia de palavras, é muito maneiro, a gente tá entendendo como se formam palavras em inglês e como você transforma palavras em inglês com sufixos. Cara, parece uma parada muito gramatical, mas é muito maneiro, tem exemplos muito maneiros e tá muito engraçado o programa. Very cool, very funny. But e, funny how? Funny how? Like a clown? I'm amuse you. Mas olha só, temos um anúncio muito especial porque está no ar WhatsApp Online, Azaghal. WhatsApp Online é uma plataforma de ensino à distância da WhatsApp, rapaz. Você já conheceu o WhatsApp nas escolas, mas agora você pode aprender com o ESP, que é o English for Specific Purpose. O que é isso, Jovem? Que é o inglês, que é bem a vibe da WhatsApp. Te ensinar o inglês com um propósito específico de uma coisa. Então, eles vão ter vários cursos no WhatsApp Online, e o primeiro é o WhatsApp Travel, ou seja, aulas de vocabulário, de gramática, exercícios, tudo focado em situações de viagem. Situações de imigração, de aeroporto, de hotel, pra você alugar carro, pra você ir a parque temático, pra você ir a um jogo de futebol e ver o seu time perder. Olha aí. Pra você ir a Las Vegas, cara. Pra ir no Outlet. No Outlet, rapaz. A felicidade de todo brasileiro. Essa aula do Outlet vai ser maravilhosa. Será que tem? Quero olhar. Você quer? Exato. O importante é isso. O inglês para um propósito específico. E nesse caso, estou começando com viagem. Cara, isso é muito bom. Porque às vezes você vai chegar numa imigração. Eu já dei essa mancada. Essa parte é perigosa. Cheguei na imigração, o cara perguntou, what's the purpose of your trip? E eu mandei, tourism. E parece tourism. Parece terrorismo, né? Não é a melhor palavra, não é a melhor escolha de palavra. Exatamente. E ó, você pode acessar no site, pela web, em tablet, em celular, iOS, Android. Cara, os caras estão totalmente online. E ó, assinatura anual, mas até 28 de outubro de 2019 tem um voucher de R$120 de desconto. Olha. Na sua assinatura anual. Olha. Não precisa botar nenhuma palavra-chave nem nada. Só clicar aqui no link. É só clicar no link que está aí no post, ou você vai lá em whatsapponline.com.br/jovemnerd. Já está tudo aplicado lá, então corre e ouve o Nerdcast Speak English, tá muito maneiro! E acabamos de falar da HostGator, que está sempre aqui conosco. Cara, olha só, eles têm tudo que você precisa para ficar online. Domínio, hospedagem de sites, e-mail profissional, criador de sites e suporte 24/7, rapaz. E eles estão sempre com novos produtos. Por exemplo, hospedagem de sites Turbo HostGator, ou seja, duas vezes mais poder de processamento, memória DDR4, armazenamento em SSD. Solução ideal para pequenas e médias empresas que querem gerenciar vários sites com alto volume de visitas em uma única plataforma, cara. A melhor opção em hospedagem compartilhada da HostGator, cara. Não se esquece, hospedagem de sites Turbo HostGator, excelente serviço novo desse. Além disso, eles têm o novo servidor VPS, que é rápido, seguro, escalável, perfeito para os projetos de web em expansão, também com alta performance SSD, até 10 vezes mais rápido, cara. Mais produtos, Azaghal, tem um novo dedicado, feito para quem busca segurança e controle. O servidor poderoso escalável com até 16 core vCPU, 30 GB de memória RAM DDR4, 1 TB de espaço em disco SSD, com opção de parcelamento em até 12 vezes para você ter o seu servidor dedicado. Cara, esses três lançamentos colocam a HostGator ao novo patamar em hospedagem de site com recursos ideais para garantir alto desempenho pro seu site. Cara, pensou em hospedagem, cara? Tem que pensar na HostGator. Oferta exclusiva para ouvintes do Nerdcast. Atenção, 50% de desconto. Conto, domínio SSL grátis na hospedagem Turbo e em diversos outros produtos. É só você acessar hostgator.com.br/desconto para você conhecer todos os seus benefícios. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para 32 minutos e 39 fantasmas da força. Arte dos fãs, Azaghal, nós temos um Ozob Joker pelo André Guilherme. Tá muito... Olha aí. Ah, muito maneiro. Bom. Temos também um Ozob pelo Carlos Henrique Silva Leite, que ficou muito maneiro, muito obrigado. Também tem o Caio Atala, mandou um Joker aqui de olhos grandes. Olha aí. Muito maneiro, ficou muito foda. Joker zoiudo. É. E o Aleph Carlotto mandou o Goofer. Caraca. O Pateta. Você nunca imaginou que você ia ver o Pateta de Deus Joker, que era muito bom. E, Azaghal, para ler os e-mails de Joker, o palhaço, é, nós trouxemos duas pessoas que ficaram de fora de do De fora geral. É. Ficaram de fora do Nerdcast, de fora RapaduraCast. É, que amigo. Que absurdo. Catiuxa e Marcelo. Muito bom. Aê. Nossa. A dupla da treta, né? O Marcelo, ele já tava, tipo, certo a participar, e aí eu tive que desconvidar o Marcelo. Eu falei, Marcelo, a gente vai variar o casting. Aí ele, tudo bem, cara. Não, eu acho que o que aconteceu foi, a gente ia gravar na quinta-feira, só que o Dave não contou que ele dormiu no filme. Que isso, jovem? Ele assistiu e dormiu no filme. Que isso, eu não dormi, não. Que eu queria saber... Que, acusações. Que horas você dormiu no filme? Eu cochilei. Eu cochilei em alguns momentos. Eu não sei, justamente, se eu soubesse, eu não teria cochilado, né? A vida adulta é difícil, pô. Às vezes você tá cansado. Eu não lembro, por exemplo, do Joker ter entrado na geladeira. Ah, tava dormindinho. Quando falaram isso, eu fiquei meio surpreendido. Geladeira? Pô, você é sinistra. Eu não lembro do Bruce Wayne dando soco no Joker também. Mas você viu no trailer isso? É, sim, no trailer eu sei, mas eu não lembro da cena acontecendo. Dele no banheiro? Você não viu nada da cena no banheiro? Não. Não é o Bruce Wayne, é o Thomas Wayne. É, do Thomas Wayne. É, o Thomas Wayne. Porque eu já tava assim, eu não lembro disso também, não. Caraca. Um molequinho dando soco no palhaço. Caraca, né? Um ser inferno mesmo. Muito, né? Puta que pariu. A criança dando soco no saco do palhaço. Um chute pela grade. Mas eu já vi o filme inteiro de novo, então tá tudo certo. Eu vi antes da gravação. E aí, graças ao Dave, agora eu tô lá no estúdio até agora, trabalhando dobrado, né? Que me deram mais serviço agora. Que isso? Por quê? É, porque no outro cast ele falou pro Renan me dar mais serviço, então eu tô aqui trabalhando até agora. Mas olha só, e aí, vocês têm o que dizer? Tristeza, né? O Marcel sempre tem o que dizer. Ai, Marcelo. Game of Thrones acabou há 6 meses. Ele não para, ele não cala a boca. Game of Thrones acabou, ele não é o Let It Go, o cara do Let It Go. Não, não. Saca? É. Ele só fala 70% das coisas lá, mas 100% das coisas fica eu e ele falando. É, tipo, vocês... Duas pessoas magoadas. Ah, de muita coisa. A gente tenta. É difícil, às vezes. A dor maior, ela fica entre a gente, assim. A gente fica marinando a raiva e não tem cara, é muito triste. E o que vocês estão marinando de Coringa? O Marcelo veio com a teoria recente aí, que é tudo sonho do Joker. Essa do relógio eu vi hoje, na verdade, né? Mas assim... Você não viu, você procura isso. aparece. A do relógio é que aparece em vários momentos o relógio, né, marcando a mesma hora. Exato, é 11h10, né? Uma coisa assim, sei lá. Pode dizer que é o Inception, que é dormindo. Se fosse 4h20, teria outro significado. É, depende do fuso horário que era em outro lugar. Essa é uma questão minha com o filme. Eu acho legal quando o diretor ou o roteirista, ele deixa em aberto, ou deixa em ambiguidade em alguns momentos do filme, né? Só que, no fim das contas, cara, esse filme, ele é todo ambíguo. Então, ele é todo aberto. Você pode interpretar da forma que você quiser. Aí eu já... É mais ou menos, né? Mais ou menos. Tem umas horas que poderiam ser mais ambíguas e não foram. Não, mas... Então, tudo bem. Até o flashback ali da Sophie e tal. Mas, por exemplo, o próprio diretor disse que... Ah, o pessoal tava comentando que tudo podia ter sido só uma conversa dele ali com a terapeuta no final, né? E ele falou, pode ser. É porque ele fala, você não ia entender. Exato. Então, assim, tudo pode ser. Inclusive, na Piada Mortal, no quadrinho, o Coringa mesmo fala, ele fala, eu não lembro direito o que aconteceu comigo pra eu chegar até aqui. Às vezes eu lembro mais, às vezes eu lembro menos. Mas se é pra ter um passado, eu prefiro que seja de múltipla escolha, né? Fala isso no quadrinho. Uhum. E eu acho isso super interessante pro Coringa. Coringa, né? Então, por isso que ter um filme de origem assim, e da forma que foi feita, eu achei que deixaram ele muito... romantizaram ele, enfim... Isso é um fato, foi romantizado. Mas justamente a parada da confusão mental, de não saber o que é real ou não, é que cria essa múltipla escolha que você tá querendo aí, cara. Mas assim, esse filme eu achei muito aberto. Ele pode ser qualquer coisa e pode não ser nada. Eu acho que eles tentaram deixar as coisas em aberto, isso é um fato. Eu acho que muito disso veio da histeria coletiva que aconteceu quando anunciaram que ia ter o filme de origem do Coringa, né? Que ficaram, não, Coringa não pode ter origem, meu Deus, ninguém tem como saber, vai estragar o personagem. Eu tô falando assim como se fosse o povo, mas na verdade era eu dizendo isso. E aí, então, eles colocaram e o filme deixaram várias coisas em aberto, mas eu vou falar aqui, se tudo isso for coisa da cabeça dele, é retcon. É retcon pra eles conseguirem fazer um segundo filme aí, colocar coisas diferentes e mais. Eu não acho que seja legal. Meu principal problema com esse filme não é esse filme, é a possibilidade de ter um segundo filme desse. É isso aí. Mas vai ter, gente. Cala a boca, Marcelo. A gente tem que marcar aqui, ó. Tá começando aí, sites concorrentes estão forçando a histeria coletiva e tentando criar hype pra cima desse fanservice que nem ainda existe. É, os caras, isso é a mídia manipulando as massas. E a gente tem que lutar contra, meu irmão. Exato. Quando você vê post aí em rede social de queremos Coringa e Batman, de fotinho, arte dos fãs, o que seja, rejeita. Nós somos a resistência. Bota assim, bota o emoji do palhaço, o emoji de proibido e emoji de morcego. A gente pode lutar contra o quanto a gente quiser, mas é dar murro em ponta de faca. Esse é o dinheiro. Filme, quem manda esse o dinheiro? Esse filme era assim, os caras tiveram uma ideia, pô, como que a gente vai vender essa ideia? Vamos vender pra Warner, vamos chamar ele de Joker. Porque vai gerar... isso aí vai gerar hype. Porque se fosse, ó, Joaquim Phoenix é anunciado como Arthur, ninguém ia ligar pra isso daí. Ninguém, não ia ser notícia, essa porra. Ah, os filmes do Joaquim Phoenix são bons e dão dinheiro, cara. São bons, concordo. Inclusive o Joker também é bom, mas... sim, muito bom. O que eu quero dizer é assim, eles usaram isso daí, tanto que nas cenas que eles quiseram incluir o lore do Batman, foram as piores cenas, que é aquela cena da mansão dele visitando o moleque, e a cena da morte dos pais do Bruce Wayne, que são cenas que você podia tirar do filme facilmente e elas não iam fazer a menor diferença. É, eu concordo. É, isso tá no Nerdcast, vocês infelizmente... lê um e-mail aqui, Jovem Nerd. Lê um e-mail aqui. Jaqueline De Barba, 23 anos, graduada em administração de empresas, pós-graduada em gestão de pessoas, Santa Clarita, Califórnia. Santa Clarita Diet. Fico na dúvida se é sobrenome ou fato. De Barba. Tem uma palavra só. Olá, queridos nerds, tudo bem? Mandei esse e-mail para esclarecer algumas dúvidas que ocorreram ao longo do Nerdcast 695 Coringa, o Joker, o palhaço. Não é Joker, é Joker. O Joker. No programa não foi mencionado, mas o Joaquim é vegano. No Jimmy Kimmel Live, o Joaquim disse que seguiu a dieta restritiva. Ele perdeu aproximadamente 23 quilos para viver. Ele repete, você não tá conseguindo ler direito que você tá bêbado. Você falou, ele leu aproximada 23 quilos. E é fácil, ele tá bêbado mesmo. Essa é a primeira leitura de e-mails bêbado, Jovem não, Nerd. Não, eu não tô bêbado. Vocês estão participando da primeira leitura de e-mails que não passa no bafômetro. Não. Tadinho, cara. Ele ainda fica se defendendo. O bullying é muito real. É? Ele ainda fica, não tô, é sério. Ó, a galera que fica na internet preocupada com o Alexandre aí, fica tranquila que outro dia a gente saiu, ele foi tranquilaço, tomou na medida, já tava pegando a manha. Quem não tomou na medida foi, né? Mas deixa pra lá. Teve gente que não tomou na medida, tudo bem. Não teve. Ela fala que ele comeu apenas alface e feijão verde durante o processo de perda de peso. Meu Deus. Eu assisti o filme duas vezes. Uma antes do Nerdcast e uma depois. Na segunda vez que assisti, prestei atenção na letra da carta e na letra escrita atrás da foto da Penny Fleck. Olha aí. A gente mencionou isso. Não era a mesma letra. Ainda assim, não é possível dizer se Thomas Wayne é o pai do Arthur mesmo ou não. Mesmo porque na foto o cara pode ter escrito, sabe quando você pega o papel e escreve assim, sem apoio? Então, mas é porque na carta é a letra da mãe dele, né? É a letra da Penny. Então, mas a gente tava achando que ela mesmo podia ter escrito atrás da foto. É, porque TW qualquer um escreve, vai. Exato. TW, Twitter. TW é abreviação de Twitter. Vendo o filme, eu fiquei com a clara impressão que pode sim ter sido forjado aquele relatório todo lá, o prontuário todo, sim, dela. Sim, sim. Até porque depois eu tava conversando com a minha mulher, que ela é psicóloga e tal, tudo bem que era outra época, era outro procedimento, né? Mas hoje em dia o prontuário, ele é do paciente. Então, por exemplo, a não ser que o paciente leve um recorte de jornal, uma notícia, alguma coisa assim, que seja importante pra ele ir pro prontuário, isso não vai, assim, não é um arquivo policial ali, né? Ali era uma casa de saúde mental e tudo mais, né? Então, não faria muito sentido ter aqueles documentos constando no prontuário da paciente, né? A não ser que você quisesse provar alguma coisa, enfim. Não sei. Acho que, na verdade, a coisa que é mais colocada, assim, a favor dessa teoria é que o Thomas Wayne, ele é muito... Ele é colocado aqui como uma pessoa que passa por cima de coisas pra conseguir o que quer, né? Então, assim, é óbvio que a gente vai desconfiar. É óbvio que a gente vai olhar, ela vai dizer, eles colocaram esse documento aqui, eles me fizeram assinar um papel, uns papéis aí pra dizer que eu nunca ia dizer nada, quer dizer, sinal de que ela nem leu, não sabe o que é que tem nesses papéis direito, e aí pode ser os papéis de adoção e ele colocou lá. É possível, agora se for, brother. Ai, meu Deus. Ela continua aqui. Afinal, o fato das letras não serem iguais não indica que Thomas e Penny tiveram uma relação amorosa. E se tiveram, não significa que tenha resultado em uma gravidez. Porém, se os dois se envolveram em algum momento entre os dois relacionamentos diferentes dela, mesmo não sendo, Penny devia achar que o filho era do Thomas. Ou ela, cansada de ver a vida fodida do filho, achou que teria uma chance de tentar conseguir uma vida melhor para Arthur, já que ela estava quase morrendo. Não, ela não queria vida melhor pro filho, ela dava na cabeça do moleque. Mas ele nunca chorava, então tava tudo bem. Mas para que isso acontecesse, teria que ter havido um relacionamento, ainda que rápido, entre os dois. Senão ela simplesmente estaria mandando a carta. Ela poderia acreditar que tem. Mas isso acontece, gente. Pessoas que imaginam relacionamentos com celebridades ou pessoas famosas é normal. É bem normal. A primeira teoria é que o Tucano falou no programa, que o Thomas Wayne seria o pai do Arthur e teria dinheiro suficiente para forjar toda a documentação sobre a Penny ser louca e que o Arthur fosse adotado. A segunda teoria é que a Penny realmente era louca pelo mesmo motivo do Arthur ser louco. Pelo mesmo motivo do Arthur ser louco, tipo, a sociedade. Mas loucura não sei se é hereditário, né? Assim, não sei se tem muito um a ver. Tem um fator hereditário, mas não é tão... Assim como é comum você imaginar relacionamentos com pessoas e tal, também era comum pessoas em posições superiores terem relacionamentos com as subordinados, funcionários, né? E engravidá-los, né? Então, assim... Nossa, extremamente. Não é nada fora do comum. E depois, com o poder que ele tinha, esconder isso de alguma maneira e até levar ela à loucura com tratamento bizarro. Mas a fotinha, enfim, lá é uma vibe de romance, não é só tipo, aconteceu essa coisa aqui que a gente acabou, sabe, ficando. É como se eles tivessem um caso fixo. A não ser que aquele TW seja tipo o Tom Welling, sabe, que faz o super móvel. Pode ser o universo compartilhado aí da DC. Mas, eu não sei, cara. Ao mesmo tempo que eu quero acreditar pro filme que é verdade o que a mãe dele tá falando, que seria ainda mais terrível ele matar a mãe dele depois, que é algo que eu espero do Coringa. Se eles forem continuar esse filme, eu só espero que eles não continuem esse filme. Todos os problemas vão ser resolvidos assim. Não vai ter continuação. Se tiver, vai ter boicote. Reginaldo Souza, 29 anos, engenheiro de produção, Curitiba, Paraná. Olá, nerds. Eu saí do filme com uma teoria que tentarei explicar na sequência. Para mim, a única cena real do filme é a cena onde ele fala com a psiquiatra dele. No final, fora disso, nada foi real. Olha aí. Tu mandou e-mail, Marcelo? Sério? O desespero. Catiuxa, não fala alto, pô. Na primeira cena dele com a psiquiatra, onde pergunta do diário, existe um diálogo onde ela pergunta se ele se lembrava do porquê tinha ido parar no manicômio. Logo em seguida, temos a cena de um frame mostrando ele internado, batendo a cabeça contra o vidro. E ele responde que não se lembra e o filme segue. Fica determinado durante todo o filme que o Coringa alucina e que em determinado momento ele percebe que alucina e quando o filme acaba, a última cena é ele conversando com a psiquiatra dentro do manicômio, que por sua vez é muito parecida com a psiquiatra do começo do filme. E ele ri, dá uma risada que é diferente das outras, que segundo o diretor fala, é a primeira risada real, né, autêntica, uma risada sincera. Quando ela pergunta por que disso, dá um flash de um frame também da cena do Bruce no beco, e ele responde: você não entenderia. No meu ver, ele só estava alucinando dentro do manicômio e percebeu isso, achou graça e riu. Por ser uma alucinação muito complexa, típica do Joker, o palhaço, onde ele seria a causa do surgimento do Batman e tudo mais, ele nem tentou explicar e respondeu somente: você não entenderia. Tá, mas essa parada da alucinação, sabe o que é caído nela? Se tudo foi da coisa da cabeça dele, o anão não existe. Não, ele pode existir. Isso. Isso é pesado. Isso é pesado porque se não existir o anão, não existe bem. Dave, ele vai ser o capanga. Exatamente. Exatamente. A Catiúcha falou tudo. Se não existe anão, não existe o bem. Ele vai ser o capanga do Joker no 2. Pode anotar aí, ó. Anota. Cara, seria muito triste isso. Nossa, mano. Naquela história quadrinho lá que o Joker mata... mata um tiro na Bárbara Gordon. E depois ele prende o comissário Gordon e escrotiza isso. O comissário Gordon, pra assim dizer. Tinha um monte de anão. Um monte. É verdade. E nenhum deles é do bem ali. Nenhum deles fez bem ao comissário Gordon. Isso eu posso garantir. É, mas é que o anão é diferente, cara. O anão é o avatar da paz, do bem, da paciência, entendeu? Não tinha um anão do Tim Burton lá, do pinguim? Os capangas do pinguim? Tinha anão lá no meio também. Eles vão pôr esse anão aí, vai anotando aí. Não tinha anão, tinha cara, anão. Cara, se tiver uma continuação, tinha um anão. Seria incrível. Vai todo mundo falar que não, Dave, mas você precisa se decidir. Você vai boicotar o filme ou você vai assistir? Eu vou boicotar. Mas se tiver o anão. Mas eu vou gostar que o anão seja contratado e ganhe uma grana. Sim, nossa. Mas eu vou continuar, porque eu sou a favor. Sou do time Jorge Lucas. Acho que a gente tem que dar emprego pra anões. A Catiúcha acha que tinha que ter matado o anão. Eu deveria ter matado o anão. Cara, porque estamos falando de Coringa. Como assim? A Catiúcha é uma menina que tá vivendo há muito tempo com o Júnior de filho. Isso é verdade. E ela perde a empatia. Nunca tive empatia. Eita. É porque, pô, todos os assassinatos dele são muito justificáveis, entende? Pra ele, mas também pra audiência, porque a gente tá assistindo a história pelo ponto de vista dele, né? Exato. Então, assim, se ele matasse o anão, todo mundo ia pegar e dizer, pô, peraí, né? O cara foi longe demais agora. Pegou pesado. É, dizer assim, não, matar a mãe dele, beleza. Mas o anão, sem condições. Olha só. Se ele tivesse matado o anão, ele teria ido baixo demais. Nossa, não! Não acredito que isso aconteceu. Mesmo. Antes que eu esqueça aqui, eu quero só dizer que eu acho que as psiquiatras, elas que dizem assim, ela é muito parecida com a outra terapeuta dele, né, e tal, do estado. Mas eu acho, primeiro, eu não acho que elas são nada parecidas. Eu também não acho, não. É. Segundo, eu acho que eles colocaram mulheres negras, porque se eles colocassem uma mulher branca, todo mundo ia falar que era Harley Quinn. Nossa, meu. É isso aí. Já pensou se bota a Margot Robin ali, ia ser terrível, hein? Nossa, aí, cara. Puta que pariu. Aí é que é fanservice, Alu. Caraca. E tem várias montagenzinhas, né? O pessoal na internet tá indo um pouco longe demais. Acho que não perceberam o clima do filme porque tô fazendo montagens da Arlequina de Esquadrão Suicida, tipo, da Margot Robbie com o Coringa. Como assim, meu Deus? Na escada lá. E eu, meu Deus, não poderia ser menos encaixado isso. Vinícius Santos, 21 anos, jornalista São Paulo SP. Não é meu primeiro e-mail. Olá, Alexandre, Dave, Mal e Léo. Ixi, tá errado, amigo. É Catiúcha e Marcelo. Venho colaborar com o excelente Nerdcast da semana passada, com alguns pontos que ficaram de fora quanto à caracterização de Joaquin Phoenix e sobre o final Coringa, o Joker, o palhaço. Um detalhe que me agradou muito na caracterização do Arthur Fleck foi o primeiro ato do filme. Nos momentos em que o personagem não está trabalhando como palhaço, pode-se notar que ele faz um péssimo trabalho em limpar a pasta d'água do rosto. Fica sempre com partes no pescoço e na mandíbula manchadas. É um pequeno signo visual que mostra como ele se encontra reprimindo a real natureza dele, Coringa, para tentar se encaixar. Segue em anexo uma arte de divulgação do filme que mostra e corrobora o meu argumento, retratando o rosto de Arthur Fleck escorrendo como a tinta, revelando a maquiagem do Coringa. Se você analisar isso realmente, né? Ele nunca tira 100%, né, essa maquiagem. Então, na verdade, quando ele se limpa, a gente pode analisar que ele tá se disfarçando de Arthur, mas que ele é mesmo o Joker. O Joker, só que ele não sabe ainda, né? Só que o Joker tá lá, entendeu? Tá dentro dele. Isso é verdade. Sobre o desfecho do filme, que me pareceu forçado e até confuso, simplesmente pra mostrar o que o Coringa tem conhecimento da morte do casal Wayne e sua ascensão como vilão. Não mostra isso. Um ponto positivo da cena é acrescentar o final poético de uma comédia, no qual a trajetória do personagem fica um pouco melhor do que a normalidade apresentada. Arthur chega a dizer que achava estar melhor no hospital psiquiátrico do que solto na sociedade, e mais feliz e resolvido consigo mesmo. Coisa que o protagonista está, porém de uma maneira completamente distorcida. Não, mas é isso, eu só não consegui entender porque que o coitado do Joker fumava tanto algum palpite. É, exatamente. Isso, anos 80, amigo. Exatamente, cara. Frio, anos 80, Gotham, desgosto. Anos 80, todo mundo fumava muito. Assim, né? Primeiro, tirar a maquiagem é difícil mesmo, então eu não posso julgar. Segundo, é confuso dizer onde é que ele realmente se sentia melhor, né? Porque o atendimento que ele tinha fora do manicômio era muito precário, ele deixa muito claro isso. Lá dentro ele tinha um acompanhamento constante, ele estava separado das coisas negativas da sociedade com as quais ele realmente não sabe lidar. Ficou muito claro isso aí. E ele fala, né? Ah, você nunca escuta, eu tô aqui falando e na verdade você faz as mesmas perguntas, assim, como se a mulher fosse um NPC, sabe? Então, assim, faz sentido por esse lado ele gostar mais de estar dentro do hospital. Até certo ponto, até o momento que ele, na cabeça dele, percebe, né, que ele existe, as pessoas notam a existência dele, e aí ele ganha esse propósito. E realmente tem todo esse esquema aí da maquiagem, né? Ele não sabe separar os dois papéis muito bem. É, e isso reflete também um pouco a característica dele não conseguir separar a realidade de imaginação. É, uma coisa que eu achei interessante nessa cena aí da terapia, por exemplo, que é aquela hora que ele fala, você não ouve, né, tudo que eu tenho são pensamentos negativos. Ali, tanto ali quanto no final, vocês não notam que ele tá mais, assim, confiante, não vou dizer sedutor, assim, mas o jeito que ele olha. Blazer. É, o jeito que ele fala, assim, não parece o resto do Arthur, nem o loucão e nem aquele mais contido, assim. Ele tem vários momentos e vários comportamentos diferentes do filme. Ele tem o cara que é mega reprimido e medroso, ele tem esse cara que é blazer, que fuma segurando o cigarro, sabe, com o cotovelo apoiado na mesa. Ele tem o cara com mega atitude, que é o que entra na entrevista, sabe? Ele tem várias personas, é quase que não chega a ser uma múltipla personalidade, mas são atitudes diferentes. É, completamente diferentes. E isso é bem marcante. Quando ele tá no ônibus, ele tem uma atitude. É uma energia, sabe qual é? Quando ele entra no programa de TV, ele tá em outra energia. Sim. Ele tá irreconhecível. Eu não conseguiria olhar e dizer que é o Joaquin Phoenix ali. Exato. E quando ele tá na primeira entrevista lá com a assistente social, ele tá numa outra energia diferente dessas duas. Porque ele já tinha descoberto o propósito dele, né? Durante essa conversa, ele já tinha cometido o primeiro assassinato, ele já tinha tido aquele, sabe, raio de adrenalina ali e tudo. Eu acho que ele começou a misturar essas duas personalidades. Ele começou a ver que o Arthur tinha como ser menos curvado pro mundo, mas foi um pouco longe demais, né? É, eu só acho uma pena esse longe demais eles não terem mostrado tanto, assim. Eu queria que... Foi longe demais, mas não o suficiente. Se ele matou a menina com a filha, eu queria que tivesse mostrado, sacou? Se ele matou a psicóloga... Mas ele deixou pra você imaginar se sim ou não. Não, então, a mulher não dava, Marcelo, não dava pra mostrar. Não dava. Vamos ler o Coringa. Então que mate a psicóloga lá no final, entendeu? Mas mostra. Mas você quer matar a psicóloga, quer matar mãe e filho, quer matar anão? Caraca, meu. Quer matar. Porra, vamos fechar aqui no anão. Marcelo, peraí, que a gente tem que negociar pro nosso ponto ser mais forte. A gente não tem como discordar, só tem nós dois aqui. É verdade, é verdade. Vamos fechar no anão? Então, vamos negociar aqui só o anão. O anão podia até ter ficado vivo, mas a justificativa que ele deu pra não matar o anão, tipo, você nunca... Anão foi foda, né? Você nunca fez nenhum mal pra mim, você sempre foi legal comigo. Mas ele não fala isso. Ele fala, você foi o único que foi legal comigo. Exato, ele fala isso. Eu acho que essa não é uma justificativa do Coringa não matar, sacou? Acho que o Coringa tinha que dar uma outra desculpa pra não matar o anão, que não fosse, você sempre foi legal comigo. Ele fala isso? Ou vocês imaginaram que ele falou isso? Ele fala isso, dá um beijinho na testa. Ou você tava dormindo nessa parte também? Não, essa parte eu tava bem acordada. Eu tava bem acordado, eu lembro do beijo na testa, achei legal. Ele não falou. Lembra, sonhou também, tu não sabe nem o que aconteceu. Antes de começar o tema desse maravilhoso episódio, a gente não pode deixar de falar do Spotify for Podcasters Summit. Olha só, exatamente, o grande summit para nós podcasters e para vocês ouvintes de podcasters, que Spotify é a casa do podcast do Brasil. Exatamente. Existia podcast do Brasil antes do Spotify e podcast do Brasil depois do Spotify. Isso incrível. É uma realidade. Qualquer podcaster vai chegar e vai falar exatamente isso. O universo dos podcasts Brasil antes do Spotify era um. Exatamente. E depois do Spotify é outro. Eles estão investindo mesmo, cara. É muito maneiro, cara. Então, ó, se você é podcaster ou você quer se tornar um podcaster, fique de olho, porque nos dias 1 e 2 de novembro... Dia de Todos os Santos e Finados. Ah, é? De primeiro é Dia de Todos os Santos? Sim. Olha aí. Então, dia 31 é Dia das Bruxas. É verdade. Aí depois vem o Dia de Todos os Santos, entendeu? Primeiro saíram as bruxas. As bruxas saíram, fizeram a festa dela. Aí as bruxas se recolheram e foram os santos. Aí agora é nossa vez. Aí depois os santos recolhem e são os mortos. Os mortos, hoje é dia. Mas nesse dia, além de santo e morto, vai ter podcast. Dias 1 e 2 de novembro, um evento inédito chegando no Brasil para discutir o futuro dos podcasts com quem mais importa, que é você. Vão ser 2 dias intensos de conteúdo e palestra. Eu tô falando o dia inteiro. Dia inteiro, é isso aí. Summit. Summit. Não é uma palestrinha. É o cume. Não é uma palestrinha. É o cume, amigo. Só vão chegar os melhores lá em cima. Palestra. Vai ter palestra, vai ter painéis, vai ter workshops com os maiores podcasters na Cinemateca Brasileira em São Paulo. Vai ter anúncio. Vai ter anúncio. A gente vai fazer um anúncio lá. É verdade. Tem isso também. Nós estaremos lá, obviamente. Se você quiser saber dos anúncios. Faremos anúncios importantes lá. Fala lá. Então, olha só, presta atenção. Você precisa estar lá com a gente pra você saber informações sobre o evento, ficar de olho. Como é que você faz pra participar? É só se inscrever em spotifyforpodcasterssummit.com.br. Atenção, porque é um URL longo. Então, Spotify... Não. Entra aí, clica. Dá um pedido pra gente. For Podcasters Summit. Ou seja, tem dois S's aí. Então, olha só. E você Summit vai tem dois M's. Entrar, se você tá no app, entra no app. Tem link aí. Se você tá no site, clica no site. Exato. É isso. Fala, o nosso site é responsive, tem no desktop, tem no mobile, tem no tablet. Exatamente. E, ó, vai logo, porque é limitado. Rapaz. É verdade. Exatamente. Essa moleza não é pra qualquer um, não. Não é o estádio Pacaembu. Não é. É Cinemateca. Mesmo que fosse no estádio Pacaembu, seria limitado. Também seria, exatamente. Então, qual é o URL? Spotify for Podcasters Summit.com.br. Prestaram atenção? Spotify for, não é 4, é F-O-R. F-O-R. Podcasters Summit com dois M's. Summit com dois M's. Exato. Summit. Exato. Entenderam? É, isso aí. Spotify, vocês sabem como escreve? Acho que deveriam saber. Então, esse é o URL. Spotify for Podcasters Summit. Exato. .com.br. Vai lá, rapaz, a gente se encontra lá. A Catiuxa começou, você disse que tá representando a geração prequel, você é mais nova, e você viu os prequels na sua infância. Sim. Mas você teve contato com a trilogia clássica também cedo, também na infância, né? Sim, muito cedo, muito cedo. Os meus pais e o meu irmão mais velho gostavam muito, então era frequente. Em casa sempre estava passando Star Wars e Ghost do outro lado da vida, só tinha essas duas opções. Porque eu, a minha geração aqui, da Gala, do Carlos, do Marcelo, a gente viu Star Wars, a trilogia clássica, na infância. Então essa foi, né, era a parada incrível que aconteceu na nossa infância, que nos capturou nossa imaginação e etc. Então a gente tem esse amor da memória afetiva, pra sempre. Pra sempre. É, a nossa geração, ela é isso, é exatamente isso. Né? Nós somos beats. Exatamente. Beats de Star Wars, é isso aí. Todo fã de Star Wars é uma beat mesmo, cara, não tem jeito. Não sei, eu acho... A gente apanha, desde os anos 80 que a gente tá apanhando um pouco também. Não, mas eu acho que a relação de Star Wars entre as gerações de fãs muda. A primeira geração, que nem é nossa, eu acho. É antes de vocês. Bem antes, gente, que é isso. É, a galera que nasceu em, sei lá, 50, 60, foi ver o filme no cinema. Que tinha uns 20 anos quando foi ver o filme. É, sabe, né? Essa galera foi a galera que realmente teve aquele uou, sabe, que mudou a cultura pop. É, foi a galera que fez Star Wars ser o que ele é hoje. E que virou aquele fã que, sabe, ardoroso, e que construiu todo o universo expandido. Era esse tipo de cara, um pouco da nossa geração também, mas muito dessa, que hoje são os caras coroas de, sei lá, 50, 60 anos. Não que eu não seja coroa. É isso. Porque assim, a gente fala da gente, mas tem uma galera que era mais velha. Eu acho que até mais velha que isso. Porque quando a gente foi assistir Star Wars, já era a década de 80, malandro. 80 e poucos. Sim, não, eu nasci depois do Retorno de Jedi, na verdade. Eu vi quando eu era moleque ali com 6, 7 anos, ali no final dos anos 80, com os 90, assim, né? Eu não sei de quando é a Caravana da Coragem. Quando é a Caravana da Coragem? É, nossa. Depois do Retorno. É depois, mas é uns 2, 3 anos depois. 85, acho. Então, eu lembro de ver esse filme antes antes de ver os Star Wars, assim. Olha só que engraçado. Na Comic Con, em San Diego, eu comprei uma camiseta que é uma camiseta de Star Wars, mas que imita aquele quadro Starry Night do Van Gogh, né? Sabe, aquele da Noite Estrelada, sim, e sim, tal. E aí, só que tem os Stormtroopers e uma, em vez de ter uma lua, tem a Estrela da Morte no céu e tal, não sei o quê. Aí, eu tava nos Estados Unidos com essa camisa e aí um molequinho, pequenininho, tipo uns 8, 9 anos, ele viu a camisa e ele... Caraca, que camiseta irada, olha, tal, não sei o que, olha, parece Starry Night. Eu falei, parabéns pra você saber o que é Starry Night com 8, 9 anos. Meu Deus. Ô, louco. É assim, hein, porra. E aí a mãe dele virou pra ver o que qual era a comoção do filho. E a mãe... Caraca, que maneira essa camiseta. Aí quando eu vi, cara, eu falei assim, eu tenho a idade da mãe dele. Então não é, tipo, porque a princípio eu achei estranho, a mãe também gosta de Star Wars. Claro, ela é da minha geração. Mas então... deixa eu dizer uma coisa. Você hoje é também uma mãe. Você é uma mãe, exatamente. É. Não, é, mas você eu é um sou filho, tiozão. Não sei se você sabe, tem uma filha. Eu sei, eu sou o tiozão do Star Wars. Não sei se você sabe. Cara, a gente, na verdade, não é a primeira geração de Star Wars, né? Que é exatamente essa galera que nos anos 70 era adolescente, jovem. Nós somos uma geração seguinte, que cresceu vendo Star Wars na TV, cresceu com o universo expandido, né? Cresceu junto com o universo expandido. E a gente só foi ver, eu acho que pela primeira vez realmente, Star Wars no cinema, quando eles relançaram, quando remasterizaram, pouco antes da volta, né, dos episódios novos, nos anos em 98. É, eu lembro de ver no cinema pela primeira vez em 98. Foi um grande evento. Caraca, eu vi Star Wars no cinema, que eu nunca tinha visto. Loucura. Eu tinha os VHS gravados, de passava na TV, eu gravava. Exato, né, também. O filme pra poder assistir. E assim, a gente cresceu também com os bonequinhos de Star Wars, né? Eu lembro de moleque, ali tinha os bonecos da Kenner, tinha o Darth Vader que saiu o sabre pelo braço dele, assim, de dentro. Você nossa, que susto! Empurrava, é. O Stormtrooper, tinha o Snowtrooper também, que tinha uma arma azul, assim. Então, os brinquedos de Star Wars também, pra mim, chegaram até um pouco antes dos filmes, meio junto com os filmes, assim, né? Então, acho que essa foi a nossa a segunda geração da trilogia, né? Alexandre, tu lembra que a gente foi? A gente foi, sei lá, eu pelo menos eu lembro de ter ido no Nova Esperança, no Império Contra-Ataque, no Retorno de Jedi. Nós fomos juntos. Sei lá, 5, 6, 7 vezes ver o filme no cinema. Eu não fui tantas vezes. mas assim, eu fui algumas vezes, sim. Foi muito maneiro. Porque era uma experiência, porque a gente já via isso, a gente via quase, eu via pelo menos, sei lá, quase toda semana Star Wars no cinema, em casa. É. Tipo, nos VHS. Quero perguntar pra Catiuxa o seguinte, você certamente quando viu os prequels na sua infância, você teve uma percepção diferente. Nós já éramos burros velhos. Nós estávamos prontinhos pra ficar decepcionados. Exatamente. É, nós estávamos empolgados o suficiente pra nos decepcionar. Você tem essa memória afetiva até hoje, mas você sempre terá. Tenho. Né? Tenho. Tenho completamente. Inclusive das coisas muito ruins. Que hoje em dia eu sei que elas são muito ruins. Uh-huh. Mas eu não, sabe, eu não consigo, assim, eu não sei explicar. Porque eu era muito criança e as coisas eram muito diferentes e eu tinha crescido muito nesse mundo em que, tem esses filmes aqui que o pessoal não fala sobre eles porque é ficção científica e ninguém gosta disso, mas eles são muito legais, sabe? Uhum. E aí quando eu fui no cinema, foi uma coisa assim, meu Deus, eu estou tendo a honra de fazer parte da história dos meus pais, sabe? Porque eu também vou assistir Star Wars no cinema. Uhum. Eu também vou aproveitar isso aqui, só que agora vai ser o meu Star Wars. Que é o quê? Corrida de Porsche. Pra você ver um filme com o Anakin criança, com um personagem criança, que nunca tinha tido antes. Fez diferença pra você na sua identificação com o filme e tal? Fez, na época fez. Porque eu não lembro direito assim, mas eu lembro, o meu pensamento sobre o Anakin foi, meu Deus, mas ele é muito fofo. Então eu tinha tipo a idade dele. Uh-huh. Provavelmente menos. Uh-huh. E pra mim foi muito legal, porque era aquilo ali que eu tava inserida mesmo, sabe? Eu era criança no meio daquelas outras pessoas grandes que tratavam de assuntos sérios. Uh-huh. Que não eram assuntos sérios, né? Eram tal. Mas que sempre foi muito sério, assim, pra galera, né? Você não pode falar isso em alguns círculos. Exatamente. Não, perdoa aí a você que está ouvindo agora. Não me odeie. Então, mas é isso. Então, pra mim, o Anakin começar com aquela idade foi muito importante. É, e eu, como eu falei, eu gostava até das coisas ruins. Eu achava legal a corrida de pódio. Hoje em dia, cara, me dá uma impaciência. Não tem fim. Aquilo ali não tem fim. É, não tem fim, né? É o George Lucas que sempre gostou de corridas e velocidade, trazendo isso pro filme. Uma coisa que eu dou valor hoje, mais do que eu jamais dei antes, é que, assim, eu não acho a execução dos prequels, acho ruim a execução, né? O Anakin criança, eu acho um desperdício, enfim, já falei tudo isso várias vezes em outros podcasts, mas a ascensão do Império ao poder, de como a República se tornou um Império, eu acho muito profético. Nossa, parada, completamente. Né? Tipo assim, quando a Padme fala assim, é assim que a liberdade morre, com uma explosão de aplausos. É, tipo assim, você consegue... É assim mesmo que a liberdade morre. É engraçado que tem um monte de gente aí falando mal das prequels. Ai, porque é muito ruim, nada se salva. Aí na hora chega lá no Twitter postando prints, é assim que morre a democracia. Engraçado, né? Vocês aí agora gostam. Não é que isso aconteceu antes na história do mundo, né? Mas é que a gente vê isso por aí. Eu acho que o grande mérito das prequels, assim, mesmo como história, foi a ascensão do Palpatine, do Imperador e tal, que mostra o plano todo dele ali, de estar jogando dos dois lados. Isso eu sempre achei bem interessante, na real. E nossa, é muito bom. Eu acho muito bom até hoje, assim. E eu lembro de quando eu sentei no cinema, eu lembro que a gente foi de ônibus, a turma da escola, a gente foi lá assistir ao episódio 1. Eu lembro que quando a gente sentou, eu olhei para os meus amigos que estavam do lado, falando, cara, a gente vai assistir Star Wars. E assim, inédito. A gente não acreditava muito. Era muito louco pra gente, assim. Um negócio que a gente gostava tanto poder ver no cinema. Era uma parada que a gente não imaginava que fosse possível ter novos filmes e tal. E quando entrou o logo da Fox lá, que começa a música, aí depois vem os letreiros. Eu lembro, eu tenho bem vivo, assim, na memória, os letreiros da Ameaça Fantasma e tal. Hoje, assim, eu vejo que tem uma geração de fãs que se criou a partir das prequels, assim. É, e eu tenho um pouco de medo dos novos filmes não estarem gerando essa nova geração de fãs, assim. Eu tenho um pouco de dúvida se tá acontecendo isso. Então, mas porque a nossa visão é muito míope. É muito míope, sabe? Gente não tem como saber exatamente como tá sendo pras pessoas que chegaram agora, justamente porque a gente vem de outro tempo, de outro momento. Mas se eu consigo ser apegado, às vezes, à memória do Jar Jar Binks, não é possível, cara. Não. Ela era criança. Se tem uma unanimidade. Ele é ruim. Deixa ele. Mas é isso que ela tá falando. O Jar Jar Binks é o personagem mais profético de toda a trilogia dos prequels. Porque ele é um alívio cômico. Não, você tá indo longe demais agora. Tudo errado, atenção, e acaba sendo eleito senador da República. E ele que iniciou o movimento de descrédito lá do que deu o poder ao Papatinho. Foi graças ao Jar Jar Binks. Sim, e ele é uma grande ferramenta. Ele virou na embaixador construção. Também, não virou? Sim, e ele na construção do personagem do Qui-Gon Jinn é muito bom, porque se o Qui-Gon Jinn consegue ser gente boa com o Jar Jar Binks, é porque ele é especial. Mas então, isso que a Catiúcia falou é exatamente essa coisa da gente hoje, às vezes não tá vendo essa construção de novos fãs, exatamente porque a gente tá fora desse público. Como a gente tava fora já desse público no episódio 1, 2 e 3, que formou novas pessoas. Mas olha só, sabe o que não existia na trilogia original e nos prequels, quando formou a legião de fãs? Vingadores. Exatamente. Não tinha Marvel, né, cara? Não tinha essa concorrência desleal. A expectativa tá mais alta. Não é nem a expectativa, eu acho, cara. Eu acho que é as opções. Você tem mais opções hoje. Quando você tinha o primeiro Star Wars, cara, a primeira trilogia, né, a clássica, vamos chamar assim, você não tinha outras opções de produtos como esse no cinema. Ele abriu as portas pra outras coisas, sabe, outras cópias, né, por muitos anos. Você tinha algumas obras de ficção científica e tal, mas nada que tinha essa pegada, cara. O Star Wars, ele ditou durante décadas... Uhum. O rumo da cultura pop. É, exatamente. Só de ficção científica, como de aventura, como de tudo. É, porque Star Wars foi a grande... O primeiro filme, né? Foi o grande blockbuster. Os personagens da trilogia clássica, eles são icônicos até hoje. Sim. Tanto que você pode ter Qui-Gon Jinn, você pode ter tudo que é boneco fofinho, boneco não fofinho, você pode ter tudo. Mas, cara, ninguém supera Han Solo, Darth Vader, Chewbacca, Leia e Luke. Ninguém! Exato. Ninguém! Você pode fazer a nave com turbina do avião, avesso, de cabeça pra baixo, com cordinha, sem cordinha, cromada, descromada, ferrujada, nova. Pode fazer a nave do que você quiser, maluco. Nenhuma delas supera a Millennium Falcon. É verdade. É incrível, cara, o poder, cara. Sim, é impossível. É impossível. É aquela nave que se você... No momento que ela entra em cena, tu vai aplaudir, tu vai gritar, tu vai reagir à presença dela. A gente, quando viu o trailer do Force Awakens, quando ele fala "and the light", cara, eu arrepio agora só de falar isso. Parece a Millennium Falcon. E a Millennium Falcon sai. É um negócio, cara, é enlouquecedor. Não pra quem é fã, cara. A gente foi lá no Galaxy Edge, que é a atração nova dos parques da Disney. Uh-huh. Puta, quando você chega, que você dá aquela viradinha assim, e tá a Millennium Falcon estacionada na tua frente, cara, em tamanho real, ou quase. É um negócio, cara, que tu volta a ser criança, cara. É inexplicável, é inexplicável. Quando você entra assim na nave ali, na hora de entrar no brinquedo mesmo, né, que os caras te dão a sua função, ah, você é o engenheiro, você é o gunner, você é o piloto, e aí você entra e puxa lá a manivela pra pegar a light speed, cara, é um negócio. Nossa. Assim. A Millennium Falcon é... Putz, é imbatível. Eu tinha um Voyage 91 que eu chamava de Millennium Falcon. E vamos lá. Beleza, a gente tem Marvel, mas, cara, Star Wars ainda leva muita gente. Não, leva. Tanto que o Force Awakens continua sendo não é o primeiro, mas é o quarto filme da história de bilheteria. É, não, eles tiveram bilheteria muito alta. De filme de bilheteria, a gente, né, esse é roubado. Né? Por quê? Porque, cara, eles não levam em consideração a inflação, a porra de coisa. Essa bilheteria maluca aí. É fácil, né? Não, e o ingresso, o valor do ingresso também, né? Tinha que ser, ó, não tinha que ser bilheteria, tinha que ser ingresso vendido. É público, né? É, porque a bilheteria muda, né? O valor do ingresso muda, o valor do... Então, ó, pelo ajustado, eu acabei de pegar aqui, ajustado pelo preço da inflação, o preço do ingresso pela inflação, Star Wars é em segundo lugar. O primeiro filme. O primeiro, o original. Uh-huh. Original. Em primeiro lugar é... O vento levou, provavelmente. Olha lá, então, essa lista, ela não vem atualizada, porque ó, não adianta discutir isso também, porque essa não quer dizer nada, pode ter um filme merda no primeiro lugar, né? Não tô dizendo que Vento Levou seja, nem Star Wars, nem qualquer outro, mas ela não quer dizer que seja o melhor filme. Que foi mais gente ver. Puta, isso que você falou, Dave, é totalmente o que eu penso, assim. A questão da concorrência e tal. Por exemplo, o Boba Fett foi um cara que ele fez sucesso por quê? Porque ele era visualmente era incrível. Exato. E era só isso, que era um tosco. Eu gosto até o visual. Tanto que, putz, o trailer do Mandalorian, aquele visual mandaloriano é fantástico. Só que, meu, hoje em dia você tem Iron Man, saca? Você tem Black Panther, o cara bate no colar e arma a roupa fecha. O cara pula. Tem o Spider-Man com o tentáculo. Então, assim... Hein? Peraí, é coisa japonesa aí. Você tá vendo outro Spider-Man? Não! Spider-Man com tentáculo, aí é outra parada. Aí é... Sei lá, o que você tá vendo? Aí é anime. Aí é anime de... Cuidado, mano. Não, pô, como que chama? As perninhas de aranha. Perninhas, assim. É de aranha. Aí é outro canal, bro. É licenciado isso? Da venda pra maiores, eu sei. Mas, cara, aí a molecada hoje, você vê nas lojas, na rua, mesmo no cinema, eles têm a camiseta do Iron Man, do Capitão América, né? É difícil hoje em dia você ver alguém preferir, sei lá, uma camiseta do Star Wars do que dos Vingadores. Mas é por causa dessa concorrência mesmo. Agora, a galera ali na nossa geração, ou mesmo a galera das prequels, cara, Darth Maul é um personagem que vende muito bem. O próprio Qui-Gon, que a gente já falou aqui. Kenobi, cara, Obi-Wan do Ian McGregor, que inclusive quando anunciaram a série, né? do Kenobi, foi um baita sucesso, porque essa galera que viu as prequels com o Ian McGregor tá alucinada com essa notícia, assim. Então criou uma base de fãs e é importante, assim, até hoje, né? Então, eu queria ter ficado mais empolgado com a notícia do Kenobi. Porra, cara! Mas eu vi Han Solo, cara. Como tu não ficou? Como assim? Mas é ele! Porque eu vi Han Solo e isso me tirou, meu. Mas você já viu o Ian McGregor como Obi-Wan? Ele é bom. Mas eu quero ver a história. Ah, não, eu sei, mas é porque o Han Solo não funcionou, porque ninguém acreditou. Eu quero que seja bom, não tá entendendo? Uhum. Eu quero que tudo seja bom. Eu quero gastar meu dinheiro no cinema, meu tempo e sair feliz sempre. Eu não quero, eu tô torcendo pra nada dar errado. Uhum. Algumas coisas sim, mas não todas. Mas a honestidade. Eu quero que seja bom. Eu tenho um action figure do Ben Kenobi novo, né? É um personagem que eu acho que daria uma história maneiríssima. Ainda mais se ele não fosse tão certinho, sabe? Se ele não for o Musashi. Se ele for muito Musashi, samurai errante, Ronin sem mestre, sabe? Ah. Que vive escondido. Porque assim, a gente brinca, mas é verdade. Ele é um caoseiro do cacete. Contou um monte de história pro Luke. É uma realidade isso. O Obi-Wan ficou esperto depois da... cara. Então, se ele fosse esse cara mais malandro, sabe? Exato, ficou mais malandro, com certeza. Mas você vê, o Obi-Wan é uma coisa que as prequels trouxeram. Apesar da gente não gostar dos filmes, a gente gosta do Ewan McGregor como Obi-Wan. Melhor coisa das prequels é o Obi-Wan. E o Qui-Gon Jinn. Exatamente, Qui-Gon Jinn. É, Azaghal, Qui-Gon. É o Liam Neeson. O Liam Neeson raiz, cara. Então, mas eu não sei. Ele é bom. Tu não gosta do Qui-Gon Jinn? Liam Neeson, cara. Se ele tecesse a porrada nos caras, sabe? Botasse a mão na cara do... Ele é sábio, cara. Mas então, esse que é a parada. O Liam Neeson não é um sábio. Ele é quase um Neandertal, cara. Mas ele, porra, cara, lutou contra o Darth Maul. Não, mas não era. Ele conseguiu entregar. Ninguém tinha sequestrado a filha dele ainda. Carlos, ele é o Rob Roy. O Liam Neeson é o Rob Roy. Eu lembro do Liam Neeson abrindo um boi, removendo os quatro estômagos e se escondendo dentro. Esse é o Liam Neeson pra mim. Ele não é um sábio, um Jedi sábio, que consegue enganar a morte e virar espírito. O primeiro Jedi a fazer isso. É. Inclusive, ele pode aparecer no... Pra no, mim, no o Liam Neeson é o cara que chega na cara do Darth Maul e que fala assim, I will find him and I will kill him. Isso. Foi antes disso. Mas olha só, você falando nisso, Azaghal, é a chance fortíssima do Liam Neeson aparecer na série do Obi-Wan como fantasma. Isso é legal. Porra, vai ser muito. Mas sabe qual é a outra chance isso, também? Isso aqui é fã. Isso é fanservice que chama, você sabe, né? Não, sabe qual é outra chance legal? Sabe qual é outra chance legal que tem? Ah. Vamos ver se você vai achar legal. Sabe o que pode ser legal? Fantasma do Jar Jar Binks? Não. Porque ele pode estar vivo, inclusive. Não precisa nem ter fantasma. Ele pode estar vivo. Pode. O meu legal aqui é sarcasmo, não sei se vocês estão entendendo. Sabe o que pode voltar? Darth Maul com perna de aranha. Atrás do Obi-Wan. Mas esse ele já voltou. Já voltou, né? Não, mas ele pode estar no filme. Ele pode estar no filme com as perninhas de aranha no deserto atrás do Obi-Wan. Ele pode mesmo. pode. Isso já foi até retratado. É canon do Clone Wars, que ele volta no Clone Wars. Não, mas aí eles vão ignorar. Ele apareceu assim no filme do Han Solo, cara. É, não, então é que a gente tá levando em conta aqui que só os filmes vão ser canon pra essas séries e não as animações. Sei lá. Não, as animações são canon também. É, as animações são canon. Rebels é canon e Clone Wars é canon também. E os dois têm o Darth Maul. Exatamente. Tanto no Rebels tem a cena foda do Obi-Wan enfrentando o Darth Maul. Vai ter muito Darth Maul no filme do Obi-Wan, cara. Ai, meu Deus. Mas o Darth Maul, ele perdeu muito do impacto dele agora que todo mundo tem um sabre de luz estiloso, né? Porque o grande choque foi esse, que é ele verdade. Chegou lá e psh, aí abriu o outro lado. E ele fazia locomia com o sabre de luz, né? Ele foi o primeiro cara que realmente soube usar aquela arma. Ninguém sabia usar sabre de luz até apareceu o Darth Maul. O Darth Maul foi o hipster do lightsaber cool. Ele que inventou essa moda de É, porque antes era um bando de velhinho com um pedaço de vassoura na mão. É impossível o Darth Maul ter sobrevivido pra mim, na minha cabeça, porque, assim, ele podia ter sido cortado ao meio. Ele não foi cortado as pernas dele, você entendeu? Ele foi cortado no bucho, no meio. Então, mas ele é um alienígena. Tô com um biscoitinho aqui. Ele é um alienígena. Não, ele é um alienígena. Eu ouvi dizer que ele é um anime. Não, ou estão do umbigo pra cima os órgãos dele. Podem estar deslocados. Do umbigo pra baixo é só músculo. E aí, foda-se, pode cortar com você. Ele não só foi cortado no meio, mas ele caiu num poço de elevador, você sabe-se lá qual é a profundidade. Ah, mas você não viu ele cair no fundo, ele segurou, o chifrinho agarrou na parede e vai voltar Palpatine. Tá brincando, esse poço não mata ninguém. Exato, o Palpatine caiu, explodiu e vai voltar. O Luke caiu, o Luke perde a mão e cai. Não, mas o Palpatine vai voltar fantasma. É, esse poço. Mas o Luke caiu no tobogã. O tobogã fez a curva. Você, ó, eu só posso acreditar que o Darth Maul caiu no mesmo tobogã que o Luke, que fez uma curvinha, e no final desse tobogã tinha um tanque de bacta lá pra curar ele. Cara, e quem é esse? Não, eu quero saber um negócio aqui. Quem é esse filho da puta desse engenheiro e desse arquiteto que trabalha nos projetos do universo Star Wars, cara? Eles fazem umas obras que é maluca com tobogã de... Exato. Sabe qual é? Não, e todas as pontes, todos os lugares têm que ter quedas gigantescas. Exato. Não vamos fazer por níveis com plataforminhas. Não. Quedas gigantescas. Não sei. E sem corrimão. Sem corrimão, meu irmão. Isso não passa em uma inspeção do clube. Não ganha um abitse. Uma porra dessa no Brasil não leva um abitse. Se tivesse bombeiros no universo Star Wars, isso nunca teria acontecido. Não existe. Se alguma coisa pegar fogo, vai queimar tudo. Alexandre, não adianta você lutar contra outra, Darth Maul apareceu no Clone Wars, no Rebels e no filme do Han Solo. Ele tá vivo, cara. Ele apareceu. É absurdo. Quer dizer, ele já morreu no Rebels, né? Mas assim... O Boba Fett eles não trazem de volta. É isso. É, você tá pedindo isso, eles não trazem. Eles trouxeram no universo expandido, mas foi ignorado agora. Foi ignorado. Pois é, porque agora tem que ser o Mandalorian. Tinha surgido até histórias de que talvez trouxessem de volta Mara Jade. Gente, no final do Mandalorian pode aparecer o Boba Fett bonito. É, bem que pode. Poder pode, é poder verdade. Poder pode. O negócio é, o Mandalorian, pra mim, é uma versão diferenciada do Boba Fett. Eu tô vendo, tipo, o Mandalorian é aquilo que a gente queria fazer com o filme do Boba Fett. Exato. É bem isso, cara. Pensa comigo, Mandalorian é um trunfo maravilhoso da Disney. Porque o filme é com o Pedro Pascal, né? Que é o cara do Narcos. Você tá chamando série de filme. É série, sério. É, a obra audiovisual é com o Pedro Pascal, que fez o né, Game of Thrones, justamente. O Oberyn fez também Narcos e tal. Ele não aparece um segundo no trailer. Só aparece o bicho de capacete. É, mas ele vai tirar o capacete. Mas você pode vender 1 milhão de bonecos. Você pode fazer um exército dessa merda de Mandaloriano e vender cosplay pra criançada. Entendeu? Olha a quantidade de produto que você faz. No final do filme, ele pode fazer um exército de Mandalorianos, entendeu? Começar a recrutar as pessoas, pode fazer website, que nem a J.K. Rowling faz. Não tem o Potterhead lá, que você fica apertando o botão de GIF pra descobrir qual é a tua casa? Tá entendendo o volume de produtos? Porque não tem cara, não tem nem licença. É, vamos pagar pro Pedro Pascoal. Vai ter um boneco do Pedro Pascoal. Lá no estúdio vai fazer o boneco do Pedro Pascoal. Com certeza, vai poder trocar a cabeça. Com likeness, sem likeness é mais barato. Mas tá entendendo? É um produto maravilhoso pra Disney. Só porque dá pra então, precisa ser o Boba Fett, porque Boba Fett é um dos caras, entendeu? Agora eles vão ter todos. Bem, pois é. Mas olha só, eu acho que... Não, você vai poder ir na Disney e fazer o seu próprio capacete de Mandaloriano, entendeu? É, lógico. Com seus adesivos, suas cores. Qualquer um pode ser sua mochilinha mandaloriana com, sabe, tipo Transformers. Não, e até a personagem mandaloriana do Rebels, ela fez o maior sucesso. Nossa, ela é muito legal, cara. Ela fez o maior sucesso, ela é foda. A Gina Carano, que vai fazer também, ela é mandaloriana? Ela é rebelde, ex-Shock Trooper rebelde. Inclusive, a gente errou no analisando o trailer, achando que ela era do Império. Ela é rebelde, ela tem uma tatuagem na cara do símbolo da Aliança Rebelde. Um pouco de exagero, né, gente? Meio extremista isso. Aliás, bem lembrado, porque a personagem do Rebels, ela pode aparecer até nessa série do Mandalorian. É a Sabine. Porque ela sobreviveu, né, ao Rebels e tal, e aparece ela depois do episódio 6, até no último episódio do Rebels. Eles dão um time jump e tem ela lá. E deixa eu perguntar uma coisa. Você não acha que essa parada... Tipo assim, Rebels é canon, beleza. Mas a linguagem em relação ao filme é tão diferente porque ele é mais infantil, certo? Mas eu acho maneiro. Sim. Eu queria ser criança pra fazer assistir então, mas Não, mas... Não que eu não possa, mas eu não tenho tempo. Mas eu quero perguntar o seguinte, você não acha que pela história ser mais infantil, aquele moleque ter aquele estilingue de laser, sei lá o que ele tem... Sabe, você não acha que ela não encaixa no canon filmado? Mas peraí, deixa eu fazer. Eu vou falar um título: Caravana da Coragem. É canon. Não encaixa, mas não encaixa. Então, nunca se referenciou a Caravana da Coragem. Mas e os Ewoks, cara? Não, mas é porque como se fosse um spin-off. E tem uma parada de Star Wars que é muito maluca, né? Que seja parado pra pensar que no universo Star Wars, você querer se alimentar do seu inimigo não impede que você seja amigo. Como assim? Porque os Ewoks queriam comer o Luke, o Han Solo. É. Chegaram a botar eles no espeto, mano. Botaram. E no final, estavam dando festa junto. O Chewbacca, ele comeu. Ele comeu aqueles Pong lá, aqueles Porg. Ele comeu, de fato. Ele fritou o bicho lá na brasa. Exato. Não, ele assou e não comeu, porque ele ficou com pena depois de ter assado. É, pô, tarde demais, né? Se ele assou e não comeu, é mais errado ainda. Exatamente. Assim? A gente come galeto e também tem passarinho em casa. É a mesma coisa dos pombos. Alguns eram amigos, outros eram comida. Mas essa situação, o passarinho ele devia ficar, né? A gente não sabe como é que o passarinho tá do nosso lado ali em casa, né? Não, dependendo da situação, todo amigo é comida. Eu acho errado ter passarinho. Eu acho que passarinho tem que estar voando, só pra dizer aqui. É, e o passarinho tá ali na gaiola, ele pode estar olhando. Em algum momento eu vou te matar. E se você tá ali, a relação do ser humano com o passarinho é de prisão. É, ué. Tem gente que tem passarinho dentro de casa solto, né? Acontece. Mas a maioria tá dentro da gaiola. Ou com asa cortada. É. Né? Então existe aí uma opressão. Nossa. Passarinho que tá na tua casa preso na gaiola com asa cortada e tá pensando, ouvindo você comer galeto, falando: caralho, o próximo sou eu. Não tem amizade ali. Não. Mas falando do futuro de Star Wars ainda, o Mandalorian, como a Zagal falou, tem essa vantagem dele ser uma coisa mais impessoal, então todo mundo pode ser o Mandalorian. Não precisa nem ser o Pedro Pascal, o Pedro Pascal pode estar em casa dublando o filme, se quiser. Pode ter um outro cara. Ele fala assim, bounty hunting is a complicated profession. Ele pode ter feito isso no celular. É um maluco dublando que só precisa ter o mesmo tamanho dele. Mas aí, eu acho que eles escolheram fazer com outro personagem, porque o Boba Fett, ele é um vilão. E eles precisavam de um personagem que tivesse... Fosse um anti-herói. A chance de ser, no máximo, um anti-herói, exatamente. Que tivesse uma ética maior do que o Boba Fett, que a gente pudesse gostar dele. Porque o Boba Fett é um... É. Eles podiam contar a história do Boba Fett e transformar ele num anti-herói. Ia ser um saco, mas podiam. É. Podia falar que ele tava lá, as circunstâncias, o cacete, levaram ele. Porque ele, na verdade, não fez nada de errado. Ele só prendeu o Han Solo e levou. A gente gosta dele, só que ele não é uma, assim... Ele não tem nada demais. Uma flor que se cheire. Não tem, pô. Mas, assim, se você parava pra pensar, o que, que ele fez de errado? Ele ficava lá no rolê do Jabba, rolê errado do Jabba, mas ele ficava ele só ali, era perto. Amigo de... Foram as amizades. É, isso aí. Amizade, talvez, olha, talvez ele conhecesse o Jabba da época de colégio. Que imagina essa sala de aula. E aí o Jabba, sabe aquele amigo seu que vai pro caminho errado, mas tu não quer abandonar o cara? É. Aí... Ele não é vilão, ele trabalha, tinha um trabalho honesto dele, ele ia lá pegar criminosos que iam contra o governo que funcionava. É verdade, aí. É, ele trabalhava pro governo, ele era um bounty hunter. E é uma profissão legalizada. Registrado pelo governo, pelo império. É, teu amigo do Dave lá, o... Não, é registrado. Tu não sabe que ele é registrado. Porra nenhuma. Claro que ele era. Ele andava ao lado do Vader. Não, mas aí, ué, você acha que o governo só trabalha com gente registrada? Onde é que você mora, cara? Tá maluco? Não, mas ele era oficial. Ele... Não, cara. Não era porra nenhuma. Ele trabalhou com o Jabba, cara. Como ele não pode ser registrado? Vamos lá. Mas ele era visto junto. O Trump ia chamar um bounty hunter qualquer pra Casa Branca? Não, ia chamar um cara que todo mundo já conhecia. Não sei, hein? É, mas ali não significa nada, cara. Não, a gente tá só especulando. Enquanto a gente pode se basear em fatos. É. Jovem Nerd, que é tudo baseado em fatos e ciência. O que, que o Boba Fett fez de errado no filme? Não fez nada de errado. Exatamente. Moralmente, você pode achar errado. Mas legalmente falando. O que, que ele fez? Não, vamos lá. O que ele fez? Ele chegou e não fez nada. Ele prendeu o Han Solo. Ele só carregou. Ele é um delivery. A gente já falou isso. Tem uma teoria que ele que matou os tios do Luke, né? Que eles estão queimados lá. E quando o Darth Vader fala com o Boba Fett, ele fala, ó, sem incinerações dessa vez. Não, eles falam no desintegration. Não. Desintegration. É, no desintegration. É, a galera, tipo, brinca que, ah, foi então o Boba Fett e tal, mas ele era um... Não, que é isso. Aí o pessoal, isso é esses convites aí, pelo amor. A parada era... Não, eu quero prova. Assim, ele chegou com a galera dele lá, os esquisitos, o maluco de fralda na cabeça. Ele foi pra buscar trabalho, ele foi pra pegar um trabalho, porque o... É, exato. Aí o Darth Vader falou, ó, eu quero esse cara aí. Aí o cara pula, congela, ele leva pro Jabba, congelado. Ele achou o Han Solo. Ele encontrou o Han Solo. O que tem de legal nisso? O que, que tem de legal nisso? Eu aqui na internet acho qualquer um. Ele é competente. Ele é quase um Happy. Ele é um Happy do Star Wars. E o Han Solo era fugitivo, porque o Han Solo tinha perdido carga lá do Jabba e já sabia que estava com a cabeça a prêmio. O cara achar uma pessoa não é crime, porque mas, você pode... Mas ele é um vilão. Ele foi contra o não, herói. Não, não, não. O quê? Aonde? O herói é o Han Solo. O Han Solo é um contrabandista. Mas ele é o nosso herói. Não, senhor. Ele tá analisando praticamente aqui. Eu tô dizendo que eu sou super fã do Han Solo. Não importa. Você tá... Exatamente. O Han Solo... O Han Solo... Eu quero saber... A minha pergunta aqui é... Achar um cara, achar uma pessoa... Desculpa, ó, achei o cara, tá ali, hein? Achei o fulano, tá naquele lugar ali. Depois pegar ele congelado, levar pra um outro cara e ficar na festinha vendo o que tá acontecendo, não é crime. Eu não tô vendo crime nenhum. Mas ele é o vilão moral pra nós, porque ele é... Ele luta ele contra os nossos heróis. Ele foi vendido como vilão, mas ele não fez nada de errado. E então... eu queria lembrar uma coisa, que o Han Solo, além de ser contrabandista, ele abandonou a família, largou o filho, largou mulher. Olha aí. É verdade. É. Esse é teu herói? Lá de idade. Não, não pagava pensão. Que filho que ele largou? O Kylo Ren, caralho. Ah. Pô, o Kylo Ren. Ah, tá. Vocês estão falando depois. Ben Solo. O cara não era Flux foi cheio, contra, não. Não, não largou o filho porra nenhuma. Ele foi contra o negócio de treinar o filho. Aí ela aí falou... ele falou assim, vai treinar sim. Aí eu vou abandonar ele. Mas se abandonar, não, você contente de abandonar. Ele largou a mulher dele, cara. Não, ele vai assim, então não quero. Foi embora. Isso aí é abandono parental. Ele abandonou a mulher e o filho. Não, é isso que abandona. Exatamente o isso. O filho não tinha contato com ninguém. Ele tava lá treinando, porra. Cara, isso é abandono, me desculpa. Não abandonou? Quem disse que ele abandonou? Mas se teu filho tiver no intercâmbio, você vai embora? Como é que você sabe que ele não pagava a mensalidade da escola de Jedi lá? O Han Solo, aonde? O cara que perdeu a Millennium Falcon no jogo, aonde que vai pagar o quê, cara? Esse cara aí é teu herói. Ó, o Alexandre tá passando pano pra contrabandista aqui, hein? Tá passando pano, tá caraca, passando pano que foda. Que absurdo vocês, que absurdo. Pesado, porém real. E aí a gente teve um paralelo, teve uma coisa que a gente não comentou, que era, eles tentaram fazer um novo Boba Fett, né? Eles tentaram trazer aí uma personagem pra substituir essa lacuna, que foi a Phasma. Sim. Ela foi a Boba Fett dessa sim, né? Foi terrível, que eu soube que a Phasma só entrou no filme porque alguém viu um concept art dela e falou assim, caraca, esse personagem é foda, ele tem que estar no filme. Mas não existia espaço no roteiro pra esse personagem, então ele entrou... Mas ela só tem isso. Não é que eles planejaram mal a Phasma, é que ela já não tinha substância, ela não tinha presença no roteiro, e ela foi inserida no filme por produtores, porque ela tinha um look muito cool, tal qual Boba Fett. Só que o Boba Fett, por mais que não fizesse nada direito, ele era um plot device. Como assim não fazer nada? Caraca, você tá com implicância com o Boba Fett? Não fazer nada direito? Ele fez tudo que ele tinha que fazer. Não, falando assim, ele não alterava em grande escala a história do filme, podia ser qualquer outro personagem. Peraí. Mas ele era um pouco... Se tivesse pego o Han Solo e tivesse batido, derrubado, quebrado, pode ser se o Han Solo cai no chão e quebra. Não, eu tô mudar completamente a história. Eu tô querendo dizer que ele movimenta a história de alguma forma. Ele encontra o Han Solo, entendeu? Pro Império e ele leva o Han Solo pro Jabba. A Phasma, não, absolutamente nada. Absolutamente nada. A presença dela não altera a história em nada. Ela é... Eu concordo plenamente. Ela é maneira. Tem um vídeo meme, sei lá, um vídeo de internet que me representa totalmente em relação à Phasma. Tinha o boneco dela cromado, tinha muita coisa, né? É. A gente tinha camiseta da Phasma no Net Store. É. Né? O cara tinha um boneco, um action figure da Phasma. Aí a cena é ele andando com o boneco da Phasma, assim, a câmera filmando ela na mão dele. É. Ele chega em frente ao lixo, pisa, o lixo abre, ele joga lá dentro e fecha. É isso, a mulher não fez nada em nenhum dos filmes, cara. Que é essa? A mulher é a Brienne, cacete. Mas ela é pra isso, ela é feita pra vender boneco. É muito triste isso. Mas ela não teve nada. Só tem o design e foi enfiado pra isso aí. Mas não, rolou carisma. Agora, não, cara. Não teve carisma. Eu acho zoado e preguiça, sério. Porque, o cara fala assim, é muito difícil, porque a gente não sabe como é o relacionamento, né, diretor, produtor, roteirista, e a galera briga, né, se estressa e tem ego, caralho. Mas se o cara falou assim, olha, eu achei maneiro essa mulher cromada aí. Vamos botar ela na história? Eles não podiam se esforçar e transformar ela em um plot device pra alguma coisa? O JJ falou... Esse cara... Eu não sei se foi isso, mas ele era o diretor, né? Então ele... E se não fizeram no primeiro filme, que pelo menos dessem alguma importância pra ela no segundo. Exato. Porque no segundo filme também não acontece nada. Mas... O filme, ela morre ridículo. Então, mas o segundo filme foi escrito enquanto o primeiro ainda não tinha sido lançado. Então talvez eles não soubessem, assim, o quanto ela ia ser relevante em termos de merchandising, né? Mas, cara, ela é a Madeline Christie. A atriz é muito boa, a personagem tinha como ser boa, usaram ela em várias coisas, assim, nem tentaram. E também nem tem mais oportunidade de tentar, né? Não tem, nem traz de volta. Não, morreu mesmo, chega, tá ótimo. Morreu. Teve até na época do filme, a galera falando assim, você não cria um Boba Fett, o Boba Fett acontece, né? Que foi o caso daquele trooper lá, o traitor lá, aquele que briga com o Finn. Aquele lá fez um sucesso. Traitor! O traitor. Lançaram vários bonecos, aquele que tinha aquele bastão e o escudo que deu um cacete no Finn. Esse daí que foi, assim, despretensioso, foi lançado também boneco, estátua dele e tudo mais, e ele teve um pouco mais de relevância do que a própria Phasma. Muito mais! Inclusive... Um pouco mais! Inclusive, esse personagem poderia ter sido a Phasma. Essa luta poderia ter sido esse com a Phasma, cara, ela falando, traitor! Esse cara tem mais tempo de tela e fala e relevância do que a Phasma. Exato! Não dá pra entender. Inclusive, a arma dele era maneiríssima. Exato! Era animal. E olha só, até faria sentido ser a Phasma chamando ele de traidor. Claro! Porque ela viu ele, ela conhecia ele, entendeu? E ela chega pra ele e fala assim, traitor, porra! Ela não precisava nem morrer, entendeu? Aí inserem um personagem que só foi tratado, acho que nos quadrinhos quadrinhos prequel relacionados ao Force Awakens e é isso. Foda-se, você só viu o filme, é um personagem do nada que surge ali e fala isso. Enfim. Não, foi o primeiro trooper que realmente enfrentou alguém de igual pra igual. Né? Exato. E ele pegou, o cara tava com um sabre de luz e ele deu um pau no cara. Foi corajoso, exato. O cara viu um maluco de lightsaber. Foi. Herói, ele é o herói do povo. Surgiu, não tinha a menor relevância. É, ele foi aclamado. Ele conhecia o Finn, sabia que o Finn só limpava a latrina. Então pode crer. É, mas tinha que ter uma relevância a Phasma, não custava nada, cara. A promessa de relevância dentro do filme, o pessoal respeita ela e você fica, quem é essa pessoa, sabe? É um problema que eu acho que teve no Solo também essa coisa de importância e relevância, porque no Solo ninguém tem importância. Não. Os vilões, ninguém importa. Não. Não existe, Carlos. Eu já não participei de um Nerdcast. Vocês querem que eu vá embora? Eu me recuso. Tem uma parada que vai ser determinante pro sucesso da série do Kenobi. Se o trailer... Agora a moda é essa de trailer com música. Vocês viram o do Kingsman com War Pigs? Sim. Pelo Faith No More? Muito foda. Queria fazer um trailer office, mas o Jovem Nerd não se empolgou com ele. Farpas. Eu não sabia muito o que falar mais. Porra, tá tocando War Pigs com Faith No More? Precisa falar mais alguma coisa? A gente só escuta e assiste. Mas vai ser determinante. Trailer do Kenobi tem que tocar Ben do Michael Jackson. Que pariu, cara. Que ideia. Eu achava que era sério. Que é isso? Ó, Lucas, a gente tá brincando aqui, viu? É brincadeira isso aqui, tá? A série do Obi-Wan já teve livro, né? Do Obi-Wan vivendo no deserto, essas coisas. Tem muitas histórias que podem ser contadas aí. Mas vocês acham que... E assim, obviamente, nos prequels é... Mas você sabe que o maneiro dessa história é que ela é ilimitada. Você pode escrever o que você quiser, porque não ficou... Tudo bem que ele envelheceu pra caralho no deserto. Mas ele não ficou 20 anos necessariamente sentado esperando o moleque fazer 16, 17, 18 anos. Ele pode ter, nesse tempo, viajado, ido em puteiro galáctico, cassino, sabe qual é? Será que ele... Pode ter tocado zarar, virado terrorista, resistência. Mas Obi-Wan era conhecido, ele podia, Ben. Inclusive, conhece a Leia, que pede ajuda pra ele. Não, então ele pode ter se encontrado. Não. Ele conhecia o pai adotivo da Leia. Exato, exato. Ela manda mensagem, help me, Obi-Wan. You are my only hope. Mas é porque... Ela fala, anos atrás você serviu meu pai nas guerras clônicas, tereréu, tereréu. Então, mas eles podem botar ele conhecendo. Não vão botar, mas poderia. Eu posso falar assim pra você, Jovem Nerd, tempo atrás você, seu pai, não sei o que lá, entendeu? Mas mesmo assim eu te conheço. Eu não tô dizendo que isso precisa acontecer. O que eu tô dizendo é, tudo é possível. Isso é maneiro nessa história. Ele não precisa ficar preso nesse planeta 20 anos. Então, mas a gente pode contar uma história dele dando rolê na galáxia. Você acha que ele sairia de Tatooine na série? Eu não sei, eu só acho que é possível. E isso é legal, eu gosto dessa ideia. Mas me responde uma coisa, os Jedi adotaram o robe dos fazendeiros de Tatooine ou os fazendeiros de Tatooine adotaram o robe dos Jedi? Isso que eu quero saber. Exatamente. Vamos ver se essa série vai tocar nesses assuntos aí. O meu medo é o que aconteceu também com Clone Wars e um pouco com Rebels, assim, apesar de eu adorar as séries. Eles não conseguem desvincular do negócio de sabre de luz e Jedi. Os caras têm que trazer um Jedi perdido. Mas esse é o caralho, mas esse é o Ben Kenobi, né, cara? É isso que ele vai ser. Não, mas assim, ele não... Mas isso é o que vende. Isso é o que vende, querendo ou não. Então, é isso que a gente vai ver no Mandalorian, se vai ter mesmo isso ou não. Mas então, meu medo com o Mandalorian também é esse. Eles começaram a trazer uns... Ah, esse Jedi aqui tava perdido, ou esse cara tem um sabre. Não, o Rogue One não tem. É, não, então, o Rogue One eles conseguiram, e foi muito bom. Nossa, o Rogue One é espetáculo, meu Deus. Como assim, não tem Jedi com sabre? A gente tem um Sith com sabre, que é o que fez o filme ficar foda. Não. O filme é bom e o final, é claro, é maravilhoso, porque a gente é tudo velho e saudosista. Não. Sim. O filme é muito bom, o filme é muito legal. Foi a melhor coisa dessa nova safra. E o final, ele é uma cereja do bolo, sabe? Ô, caralho, que foda esse final. Nossa, completo, meu Deus. Mas o filme funcionava assim, aquele final. É muito melhor com o final, com certeza. É, mas a história é boa, os personagens são bons, são interessantes. Eu gostei de todos, cara. Não, mas eu acho que assim, tanto o Mandalorian quanto o Kenobi, eles podem explorar outra coisa. Por exemplo, se o Kenobi ficar só em Tatooine, que eu acho que é o que vai ser, porque ele não vai ficar... Não, cara, eu não quero ver o cara jogando bocha 20 anos. Não, mano. Pode ser um western. Tatooine tem o povo da areia, tem os Jawas, tem o Jabba. Tem o Jabba, cara. Tem o Jabba. Tem o Boba Fett, cara. Tem os monstros da areia lá, aqueles bichão gigantes, o Sarlacc. Tem, cara, Tatooine tem muito pano pra manga. Muito, dá pra também usar demais. É muito charmoso. E tem ele protegendo o Luke por fora, entendeu? Quero ver quem é que vai fazer esse Luke maroto aí. Porque vai ter que ter o Luke. Vai ter, claro que vai. Quem jogou Ameaça Fantasma de computador aí no começo dos anos 2000, lembra que Tatooine tem muita coisa pra fazer. Inclusive, exatamente, lutar contra o rancor, matar exatamente rancor na jaula, e é isso aí. Tem Pod Racing, Cachuça! Pod Racing! Ó, vocês estão falando aí, joguei demais, cara, no 64, joguei de Pod Racing. Muito bom. Era bom? Cara, lembro, pra mim era. Não, eu acho que tem história pra fazer uma série inteira no deserto, com mil coisas acontecendo, porque tem muita, apesar de parecer só um cenário árido, se você transformar uma parada num Western, que já vai, o Western já é a pegada do Mandalorian, talvez Western, não seja. Cara, mas, pelo amor de Deus, tudo é Western agora. Chega de Western. Como o Obi-Wan, ele é conhecido como um eremita, um velho eremita do deserto, ele parece... É o Beato Salu de Tatooine. Então, quando ele chegou em Tatooine, ele não era um velho. Não, mas parece um velho eremita conhecido e tal. Não, cara, isso aí... Não, ele tava... Não. Deu uma só situação... pode ter sido o sol do deserto, porque ele envelheceu no nível, cara. Porque... É o sol. Ó, veja bem, o Will McGregor passou o quê? 100 anos desde que ele fez aí Obi-Wan. E ele tá igual, nada mudou. Tá um pouco mais magro. Ele tem que viajar para o próprio sol, e aí ele vai envelhecer até aquele ponto. Ó, porque até lá, não sei como. É porque são dois... Gente, Cátio, são dois sóis em Tatooine, tá vendo? Ah, essa que é a parada. Então... Aí, pô, aí faz sentido. Essa é a parada. Dá uma envelhecida braba. Não dá nem pra tu disfarçar, não tem sombra em Tatooine, mano. Não tem sombra. Quando tu acha que a sombra vem da direita, o outro sol pega a sombra. Exatamente. Não tem como fugir do sol. Foca na frase, Mos Eisley Spaceport, you'll never find a more wretched hive of scum and villainy. Uh-huh. Essa vai ser o foco da série. Vai ser ele lidando com o scum e o villainy de Tatooine. Mas nas sombras, né? Vai ser um negócio low profile total, né? Porque não pode, sim, chamar atenção ali, né? Eu acho que não, cara. Não, mas ele não chama atenção. Ele mudou de nome. Agora ele é o Ben Kenobi. Mas ele não pode ficar tirando o sabre de luz assim. Vai ser Long Ranger. Galera, né? Eu acho que vai ser uma pegada Long Ranger estilo Velho Oeste. E aí... Não, chega de Oeste, chega de Oeste. Ajudando situações e resolvendo pequenas coisas ali em Tatooine. Não, que isso, cara? Série do Magnum com... É o Texas Ranger. Não, você tá maluco. Não tem nada a ver com isso, cara. Que isso? Tipo, voltou 30 anos no tempo e tá fazendo série de episódios sozinho? Independente de onde vai acontecer, a série vai contar a história dele como mestre indireto do Luke, olhando pelo Luke, tomando conta do Luke, com certeza ainda em contato com os rebeldes. Cara, imagina o Luke com brincando assim, indo cair no buraco, aí ele só usando a força pra fugir. Não, não se machuca não, calma. Uma pessoa olhando lá atrás, só os olhos assim escondidos, né? Ele passa o dia inteiro só olhando. Parecia um velho pervertido olhando a criança. Aquele velho do Family Guy, né? O velho do Family Guy. Muito errado, muito errado. Tira esse velho que tá seguindo essa criança. Caraca, totalmente errado. Chega. Não, e a série vai ficar o tempo inteiro com os tios do Luke falando, não se mete com esse velho não, ele é perigoso. Então, não chega perto dele. Essa parte mais dramática, eu acho que pode ser muito maneira. Sim. Porque esses personagens tios do Luke, eles têm que estar. Eles são muito importantes, porque foram os dois que criaram o Luke, né? Sim. Esse conflito entre eles e o Ben Kenobi pode ser bem interessante na série. Eu acho que se a série puxar um pouco pro drama, mostrando a vida do Ben, vivendo isolado, lembrando do passado e do arrependimento de ter falhado, ter matado, né, mutilado até a morte, e criado o Vader, né, como a gente conheceu, com a armadura. A gente tem o seguinte, a gente tem as cenas em que o Luke conhece ele, sabe quem ele é, né, a gente não sabe a que ponto eles se conhecem, ou qual é a relação que o Luke tem com ele direito, mas ele conhece ele sabe quem ele é. Então ele é um cara presente ali de alguma forma. Ele vai aparecer na vida do Luke algumas vezes, certamente, vai salvar ele. E de repente até desenvolver um pouco mais os tios do Luke, assim, pra combinar legal com o episódio 4, quando eles morrem ali, você ter até um background maior, né? Sentir um pouco mais do que quando a gente viu o filme, não... Ah, morreu ali os tios, nem o Luke chora direito, né? No filme, mas... Você só fica... Vai tarde, né? Tanto faz. Eu só tenho medo de uma parada assim, porque o Luke, ninguém sabe da importância do Luke, né? O Darth Vader, ele não sabe que ele tem filhos, né? Ele só vai descobrir depois. Então ele não tá procurando. E o Império, tão pouco. E Então ninguém tem interesse no Luke. Ele tá lá escondido, justamente, com a low profile. Eu só não quero que eles criem uma trama de que existem espiões do Império e tal, e coisas que estão atrás do Luke, entendeu? Porque se ele vai proteger o Luke, tem que ser de perigos mundanos, de Tusken Raiders, esse tipo de coisa. Eu acho que é mais fácil rolar isso com ele, porque a gente tem as histórias que rolam do Vader caçando os Jedi sobreviventes. É, ele tá sendo caçado. Se ele usar o sabre de luz muito, assim, se ele for muito visto, reconhecido como Jedi, ele vai... Exatamente. Exato. E aquela coisa, Mos Eisley, Tatooine, é sempre considerada o Outer Rim, planeta completamente distante, mas passou nesse período a ter muita presença do Império, mais do que o normal. É, tem muita presença, o que é legal. Outra coisa maneira dessa série, ter todo esse controle do Império. Mas assim, Tatooine nego tá possuindo pra tudo, né? É lá é o lugar do bico fechado, o cara puxou um lightsaber, cortou o braço do maluco dentro da cantina e nego fingiu que não viu. Nego começou a assoviar pra cima. Exatamente. Que e nego não viu um Jedi há 20 anos. Não. Em certos bares do Brasil, isso acontece e ninguém nota também. Exato. Mas não, o legal dessa cena... grande acontecimento. O legal dessa cena é exatamente isso. A galera ali tá pouco se fudendo, mas deu tipo 10 minutos, chega o Império e soldados ali procurando. Qual foi a confusão que teve aqui? O que aconteceu? Então você vai ter esse... Eu acho que a série pode trabalhar isso muito bem. Essa coisa da relação do foda-se de Tatooine e o Império tentando encontrar coisas ali. Tentando fazer um... Sim, a constante vigilância, né, e tal. Eu lembro disso, o que aconteceu, que a polícia, o PM do Império apareceu lá pra saber o que tinha acontecido. Mas, cara, o cara sacou um lightsaber. Não tinha mais Jedi. O único cara que tem lightsaber é o Darth Vader. E o cara me puxa um lightsaber no meio do nada. Isso era pra ter vindo todo mundo pra cima dos caras. Mas ninguém sabe o que é isso mais nessa época. Que isso? O Darth Vader tá cortando cabeça em geral. Mas ninguém vê o Darth Vader. Não, mas nem em Tatooine, pô. Então, se ninguém sabe o que é isso, é mais um motivo. Não, ninguém sabe cadê ele. Isso aí, eu acho que eles contam, assim, histórias, lendas. Viram, pô. Tu acha que nego não viu? O cara não. Puxou a mão. Cara, o que aconteceu ali? Nada. É porque... Mas não sai na TV. É. Ninguém sabe o que é que tá acontecendo. E é rápido. Poucas pessoas realmente conseguiram identificar o que ele faz. Exatamente. É, ele foi... Não, e ainda mais que a informação, além de ser vasta, porque são muitos planetas e tudo mais, o Império consegue controlar boa parte da informação que vai pros lugares, e é um lugar inóspito, tipo Tatooine, não chega porra nenhuma mesmo, né? Os caras nem sabem o que aconteceu. O meu medo dessa série é eles trabalharem o Luke criança nas aventuras, entendeu? Não, mas vai ter. Imagina um Luke de 10, 12 anos nas aventuras com o Obi-Wan, cara. Acho que ele não vai fazer parte. Vai ser a punk versão Luke, vai ser punk levado à breca. Eu acho que ele... Não, isso é impossível, cara. Espero que não. E talvez tenha algum início ali de aprendizado, porque você tinha aquelas histórias do Luke no Nova Esperança falando, consegui acertar um buraco de rato, sei lá o quê. Então talvez tenha já alguma coisa do Ben, do Obi-Wan, mostrando pra ele alguma coisa, algum caminho, ou ele mesmo tendo isso. Não, tem que ter Luke, claro, porque é um motivo que tá lá, inclusive, o Obi-Wan. Yeah. Mas não pode ser a série do Luke, essa que é a parada. Tem que ser a série do Obi-Wan. Acho que o drama tem que estar nele. O Luke é aquele moleque que ele tá tomando conta, que às vezes fica meio esquisito, aquele velho olhando pra criança. Eu acho que esse drama pós-Ordem 66... Olha, duas coisas aconteceram. Imagina se ele te acorda com os pesadelos. Ordem 66. Meu Deus. Flashback de guerra. Duas coisas terríveis, que é a Ordem 66, que é... É o Justiceiro, é o Punisher. Caiu a República, todos os Jedi foram assassinados, todos foram caçados. Criança Jedi, inclusive. É, exato. São chamadas de Padawan. E outra coisa, ele matou, entre aspas, o aprendiz dele. Ele acabou de fazer. Ele mutilou. É, mas ele acha que ele morreu. Ele desmembrou, a gente pode dizer isso, né? Ele desmembrou de fato o aprendiz dele e deixou lamber. Então, é isso. É, então, tipo assim... A melhor definição é essa. Ele desmembrou e deixou lamber. O Obi-Wan carrega uma culpa terrível. É, a parte do drama que eu falei. Exato. Esse que é o maneiro. Esse tem que ser o maneiro da série, entendeu? Ele lidando com isso. Quem vai fazer a série? John Favreau também? Não. Acho que não. Eles não anunciaram, né? Mas acho que não. Então, eles anunciaram Kevin Feige agora como produtor. Puta, cara, esse cara também vai fazer tudo agora. Eles clonaram Kevin Feige. Sim. Inclusive, não, mas vem de encontro com aquilo que a gente tava falando aqui, da concorrência com a Marvel, os caras pegavam, pensaram o quê? Pô, então traz esse cara aqui, vamos fazer... É que o cara tem concorrência com eles mesmo, né? Exato, né? Exato, com certeza tem, cara, entre a Lucas e a Marvel ali dentro da Disney, porque são times diferentes, é tudo diferente, né? Por mais que seja a mesma empresa. E aí a Brie Larson já fez um post lá, meio que se candidatando. Faz um tempo, Evans, né, que ela tá fazendo uma campanha aí. E o Chris Evans também, tipo... Ah, é, o Chris Evans também apareceu. Não, não precisa. Obrigado. Não, obrigado. Não, obrigado, O Chris Evans funciona não, obrigado, em qualquer lugar, cara. Não, obrigado. Obrigado funciona. Aí. Valeu pela. Vou anotar aqui. Funciona. Cara, eu acho que. O Chris Evans era um tocho humano com a Então, mas a parada é, cara. A gente não precisa. A gente não precisa. Pra esses filmes e séries, a gente não precisa do Chris Evans, não precisa da Brie Larson. É outra parada, eu cara. Sei que não precisa, mas. Senão acaba sendo é a série do Chris Evans, entendeu? A série da Brie Larson. Mas o assunto é justamente porque o Kevin Feige falou que já tava pensando em uma pessoa que fez parte do MCU pra. Exatamente. Essa aí, que foi né? a parada. Que pató, virou uma patota, virou a galera. A panelinha. A panelinha de a panelinha 500 pessoas. Kevin Feige agora é o salvador do mundo. É isso. Ah, mas eles tipo fizeram isso com o Jon Favreau também no Mandalorian, né? É, o Jon Favreau, exatamente. O cara que criou o MCU agora vem pra cá e faz o Mandalorian. Eles estão só continuando. É um pouco diferente, né? Porque o Jon Favreau, ele fez isso e depois ele foi fazer... Fez uns filmes. Filme de food truck. Não, mas ele... Aí depois não. ele voltou fez pra fazer Leão. O rap. Ele fez Rei Leão, Mowgli, ele fez outros filmes. Aí fez outros filmes, entendeu? O Kevin... Não tô falando que o Kevin Feige... criou toda essa ideia aí do MCU. O cara é foda, né? Mas assim, eu não sei se ele é a última... Como é que fala? Bolacha do pacote. É a última bolacha do pacote. Eu acho que parece. Um pouco de preguiça então, de achar outras pessoas fazer isso. Porque nós temos, ao mesmo tempo, temos os roteiristas de Game of Thrones. Então tem que ter que contrabalancear essa parada aí, compadre. Ó, vocês não me deixem aí, esquecer cara. Essa merda de Game of Thrones. complica. O D&D serão roteiristas aí da nova trilogia de Star Wars. Depois do fim da saga Skywalker. Inclusive, eles cancelaram, na verdade. Eu duvido. Ia ser do Rian Johnson, né? Duvido que mantenham. Duvido. Na verdade, as duas estão paradas. As duas estão paradas. As duas estão em stand-by. Não estão. Mas tá parado, Caquinho? Porque eu tinha visto que eles tinham cancelado essa do Rian Johnson pra dar pra mão dos. Não. As duas existem em paralelo. As duas iriam acontecer. O Rian Johnson iria ser o diretor-produtor da nova trilogia de Star Wars. Não é mais? O Rian Johnson ainda tá lá como pra fazer uma nova trilogia. Os D&D estão lá pra fazer uma trilogia. Não é a mesma do Rian Johnson? Não é a mesma. Seria uma outra. Que isso? Seria outra trilogia. Mas isso tudo foi meio que anunciado antes do momento que eles agora decidiram. Vamos dar um tempo. Exato. Tanto que o próximo foi antes de todo... Cara, depois é o seguinte. Solo. Solo balançou todo mundo. Eles só não vão enterrar Solo no deserto, igual fizeram com o ET do Atari, porque não dá. Mas eles estão tentando fazer tudo similar a isso aí, qualquer coisa. E eu tenho certeza que não é possível, eu tenho certeza sim, né? Meu coração quer ter certeza que eles não vão deixar os D&D tocarem nada de Star Wars, porque eles não estão num momento de segurança agora, cara. Não está tudo bem, entendeu? Vai entregar na mão desses irresponsáveis. Não me venha com essa história. O que tá mais certo que essas trilogias é as séries, é o Mandalorian, um possível spin-off do Rogue One, contando a história lá do Cassian Andor. Isso vai ser uma merda. Não, mas isso é série, né? Isso daí... É. Uma série, um prequel série, contando a história dele como agente da rebelião. Ah, não quero ver, né? Ele é um personagem legal, então acho que pode ser bom. Não é. Acho que sim, ele é legal. Eu queria ver a história do Lawrence Whitaker. Essa história eu queria ver. De Forest Whitaker? É, eu queria ver essa história. Aquele cara, como é que aquele cara ficou daquele jeito? É, mas tem a história dele no... Não, mas eu quero na série, cara. Eu quero motivo pra assinar o Disney Plus, não tem ainda. Mandalorian! Não, Mandalorian eu vou pegar a tua conta emprestada. Clone Wars e Rebels tem isso. Tem a história dele. Essa é que é a parada. No Clone Wars e no Rebels, nas animações, eles continuaram a história dele. Eles mostram a história dele antes do Rogue One. É, mas os filmes do D&D que eu vi aqui, ou pelo menos eu li as matérias, é 2022, já tá meio que anunciado. Ó. Vai rolar Corta. Esse filme. É, tá anunciado dos que caras tem data. Em 2022. Tem data. Mas não importa. Novos Mutantes também tinha data. Tudo tinha data. Tira a data. É verdade. Corta a data e esquece. É, isso povo. Foi meio que tipo. Foi anunciado. Que ódio, foi anunciado. Cara. Mas vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer. Eles têm que eu cair acho... no ostracismo. Vão dar Star Wars pros caras, pô, isso é um prêmio, nossa, cara. Como cara, que pode sério? Um negócio desse? Cara? Se derem Star Wars pra eles, sei não. É muito difícil não torcer pelo fracasso desse projeto. Mas o Kevin Feige, ele foi muito genérico, né, o anúncio. Né? É, foi, na real foi meio que um furo, né, assim, eles não estavam planejando contar agora porque essa notícia é tipo daquelas que sai e todo mundo fica, então ignora esse filme que vai sair agora no final do ano, que não importa mais porque vai sair o filme do Kevin Feige, entende? Não era a hora dessa notícia sair, mas se não me engano foi Hollywood Reporter que deu esse furo aí. E eles tinham que comentar, né? Claro, assim. Não, e confirmou, não tinha mais né? Jeito. O próprio Kevin Feige. Confirmaram, sim. É, ele postou e tal. É, não tinha mais por que esconder, né? É, aquilo. as datas, você tem aí a partir de 2022, aí é 2022, 2024, 2026, mas não tá definido o que que vai ser. Você tem a possibilidade dos dois, né, tanto do Rian Johnson como dos D&D, mas ninguém disse, não, agora vai ser o filme tal com ele, vai sair em 2022. O filme tal com ele vai sair em 2024. Não consigo pensar nem que existe 2026, esse ano tá longe demais, tudo pode acontecer. Olha que chega, ó, chega rápido. Não quero falar sobre isso, né? Olha só, 2026 daqui a 7 anos, né? 7 anos atrás era 2012. Você lembra muito bem do que está acontecendo na sua vida em 2012. Foi anteontem isso, né? Na real. Tá. Não é? Então vai chegar rapidinho, cara. Eu não lembro o que aconteceu em 2012. O que aconteceu em 2012? Em 2012 a gente estava conhecendo Paulo Coelho na Itália. Olha aí. A gente estava... Um tempo, uma vida atrás. Exato. Memória prodigiosa, cara. Sabe exatamente cara, o 2012 a gente estava vendo o primeiro Vingadores no cinema. Olha, isso aí. Isso não parece há tantos anos atrás. 2015, quando anunciaram... Não, quando foi? 2014, né? Que anunciaram que a Disney comprou a Lucas. Ter o filme em 2015. Já tá acabando a trilogia. Vai acabar agora. Que tem, dois tem meses, aquela cara. Foto. Aquela foto maravilhosa do George Lucas do lado dos personagens, assim, olhando como se a vida dele tivesse acabado. Eu amo essa foto. Vamos falar sobre esse filme que está vindo aí, justamente que vai fechar a saga Skywalker. Segundo o JJ, ele é o fechamento de todo esse ciclo. Então ele vai mencionar tudo. Ele não tá fechando só essa trilogia, né, que começou com Force Awakens. Ele tá fechando tudo, segundo ele. Caraca, o JJ fechar tudo é um negócio. É, isso eu acho que pra mim vai ser um problema. É isso que ele falou. E pra mim o problema começou no título. Como vai ser essa ascensão Skywalker? Qual vai ser o significado dessa porra? Eu acho que só pode significar que vai ser uma nova ordem, a Ordem Skywalker. Exato, acho que vai ser tipo uma religião da parada. Não, é uma religião nova, é Skywalker agora, não é mais Jedi, nem Sith, nem nada. Mas quem vai ser a cabeça dessa religião? A Leia? A Rey. A Rey não, cara. Meu Deus. Olha, é muito triste pra mim. Se não for ela, vai ser quem? Mas se colocarem a Rey, se definirem quem são os pais dela, colocarem um negócio assim, uou, super background, vai ser muito triste, cara, pra personagem. Não, mas pode ou não definir. Tem uma teoria, ó, vou começar aqui. Tem uma teoria, Marcelo, tava esperando por isso, com certeza. O Finn é o filho bastardo. Não, tu não vai mandar aquela teoria da viagem no tempo, não, né? Finn é o filho bastardo do Lando. Cuidado. Começa com essa teoria absurda pra gente descartar essa merda logo, vai. Qual é a teoria da viagem no tempo? Essa da viagem no tempo, falando em voz alta, ela é ruim mesmo. Não, mas fala agora que tava rolando essa teoria. No Rebels, tem um vórtex temporal lá que chama Mundo Entre Mundos, é World Between Worlds lá. Que o Ezra vai lá e ele consegue ver passado, presente e futuro nos portais e ele tem acesso. Tanto que ele acaba salvando a Ahsoka do passado que ela tinha lutado com o Darth Vader, ele traz ela de volta, enfim. Tem isso daí e durante essas cenas, o Imperador Palpatine, ele tá lá, ele assiste isso daí, ele tenta acessar e não consegue tal. Essa teoria, ela diz que o Palpatine ficou tentando depois desse momento aí acessar e ele conseguiu e aí ele vai e viaja no tempo procurando alguém forte na força, que aí no caso seria a própria Rey, né? Então esse Palpatine que a gente estaria vendo agora, voltando, né? É uma volta, na verdade seria esse Palpatine que veio aí do passado. Só que viagem no tempo é um negócio que não acontece em Star Wars, nunca foi dito e nem nada. Seria... Não deve usar isso daí. Não terminou. A parte bizarra... O Alexandre quer me... Caraca, totalmente. Ele quer te humilhar. Não é dele essa teoria, ele só tá... Não é minha, eu li. Quando eu falei pro Alexandre, eu falei que era absurda. É, o Palpatine pegaria a Rey, levaria ela pro passado, e a Rey... Putz, é difícil até explicar, mas ele levaria ela pro passado e apagaria a memória dela e tudo mais, trancaria ela pra força, porque como ela tinha muitos midichlorians no corpo dela, ele ia criar o aprendiz dele, que é o Darth Vader. Então a Rey seria a Chewie Skywalker. Caralho. Cara, eu não sei. Meu Deus, eu não tenho nem palavras. Caralho. Olha onde vai a mente dos fãs, cara. Isso seria uma merda inacreditável. Não seria? E aí tem uma variação na história que diz que ela iria grávida. Uma variação? Do Kylo Ren, meu Deus. Do Kylo Ren pro passado. Então, tipo, o Darth Vader seria filho do neto dele, do Kylo Ren, a fechar o ciclo que o JJ quer fechar. Caraca, ele apaga a memória dela, por isso que ela acha que foi uma geração, assim, do Espírito Santo, né? Exato, exatamente, exatamente. Olha aí como faz sentido, tá fazendo sentido. Bem ruim, impressionante, impressionante. Mas ela é filha de quem? Não, não teria, tipo, ele achou ela da força e sei lá de quem que ela é filha. Nessa teoria não diz nada. Não seria filha de ninguém importante, seria filha exatamente do que foi falado. Então, mas eu li uma teoria legal dos pais da Rey, que seria o seguinte. Marcelo, quanto tempo tu passa com o Edith, cara? Ele adora. Eu não sei onde que ele tá arranjando tempo pra trabalhar na Iron, sem sacanagem, mano. Então, na verdade, aí tem essa teoria. Essa é boa, pelo menos eu achei, que assim, os pais da Rey realmente não eram ninguém importante nem nada, mas quando eles abandonam ela e vão embora ali numa nave, não há, tipo, ela fica furiosa e com raiva e tudo mais naquele momento que eles estão abandonando ela, e ela faz com que a nave deles caia e eles morrem. Tipo, ela matou os pais, sacou? Desse jeito, num ataque de fúria da força que ela tem dentro dela. Tipo Jean Grey no Fênix Negra. Mas ela sabe disso? Ela carrega essa culpa? Não, então, ela não lembra disso, tá guardado dentro dela. E o Kylo Ren falou aquilo pra ela, porque se ela lembrar disso, o lado negro dela vai crescer. E aí, se crescer, ameaçaria ele, entendeu? Então, essa é uma teoria que diz que seria dessa forma, ou seja, os pais dela não são ninguém, mas tem um background importante envolvendo os pais dela e tal, a origem dela. Rolaria uma inversão aí, né? Iria pro lado negro da força e o Kylo Ren, puta, redenção, Kylo Ren e tudo mais e tal. Nossa senhora, não, redenção não. Mas essa parte dos pais dela, ela matando os pais, eu achei interessante, pode gerar uma alguma coisa boa aí, se for bem explorado. Seria legal. Bem explorado. Seria legal. Assim, né, aquela, seria legal ela matar os pais dela. Obrigado pelo apoio. Não, mas faz sentido principalmente pela intensidade do poder nativo que ela tem, né? Do dia pra noite ela é super poderosa porque o poder dela tá pulsando, então ele poderia ter acontecido realmente, né? O poder dela, vocês consideram que é maior do que o Luke, quando o Luke começou? Aí eu vou ter que citar as prequels e dizer que eu preciso de um contador de midichlorians. Ela é muito mais safa que ele e usa muito mais o poder. É muito maior que o do Luke. É pra ser maior do que o Luke, não, né? O assim, Luke era meio moleque de play, né? É, ser safa ela é muito mais que ele, com certeza. Ela sabe muito mais coisas que ele. Não, cara, ela usa o poder pra caralho. Faz lá o Mind Trick do, sabe? Sim, sim. O Luke ficava que nem um bocó do lado do Obi-Wan. Mas ele pilotou a X-Wing na Estrela da Morte, destruiu a Estrela da Morte. Ela só não fez ainda porque não tem oportunidade. Ela pilotou a Millennium Falcon em destroço de nave caída, maluco. Sim, sim. Ela é sinistra. Que é uma peça de lixo. Mas ela nunca atirou no buraco de rato lá que nem o Luke. Mas olha só, o que acontece é o seguinte. Ela certamente vai ser um espelho do... Eu acho que vai ser meio que um espelho do Não, peraí, a gente vai parar de falar sobre ela com essa teoria maluca do Marcelo que ela viajou no tempo. Não, não, já acabou. A teoria escrota. Não, tem uma outra. Tem aquela, é um clone do Skywalker. Essa não faz sentido nenhum. Essa é clone é de quem? Meu Deus. Não, assim, como ela pode ser um clone do Luke Skywalker? Não. Aí eu posso falar que ela é... Aí a gente pode fazer a teoria também que ela é a reencarnação do Palpatine. Você entra na Deep Web e lê uma roleta de teoria? Não, você tem no YouTube, David. Você conhece o YouTube? Tem alguns canais lá, pessoal. Mas... Caraca, você entra no YouTube e procura, assim, teorias malucas sobre Rey? Já tá no algoritmo dele. Ele não precisa nem procurar. Exato, né? Aparece desde que eu peguei as de Game of Thrones, fica aparecendo essas de Star Wars. Tadinha, cara. Ele tenta evitar, mas não dá mais. Caraca, maluco. Você causou isso em você mesmo. Ele quer isso. Eu carrego essa culpa em mim. Então, essa do clone, não é que, tipo, era um clone, assim, era uma tentativa de replicar o Luke Skywalker, entendeu? De replicar um Jedi poderoso e tal. E aí foram tentando, inclusive, uma delas diz que o próprio Snoke, que era uma tentativa fracassada, porque ele era todo mal formado e tudo mais. Ah, olha só. Isso faria sentido com... Para pensar, não é que eu tô tô empolgado com essa teoria, não. Só tô querendo... O Alexandre, ele gosta das minhas teorias. Ele só fala que... Ele tá escondendo sentimentos. Só tô dizendo que isso faria sentido com o seguinte. Imagina que ela é um desses experimentos. Os pais dela trabalhavam nessas paradas e eles decidem escamotear ela pra fora porque, sei lá, os experimentos não estão dando certo ou não sei o quê. Ou vão matar todo mundo porque mudaram... Assim, alguma coisa, tipo assim. Ou então o Snoke passou a ser o experimento que, entre aspas, deu certo. E, tipo assim, ele foi que saiu matando todos os outros in vitro, os bebês, ou o que seja. E eles simplesmente escamotearam ela pra fora e deixaram ela lá. Abandonaram. Tipo o Superman, Kal-El. Ela foi tipo o Kal-El. Assim, tipo o Superman, exatamente. Então, na verdade, essa teoria dos clones, naquela cena que ela tá vendo o passado dela, entrando lá na ilha, em Acto, quando ela tá com o Luke lá, e ela vai no descobrir o passado dela, e aí ela tá olhando e aparece tipo um espelho com diversas rays, assim. Uhum. E cada uma se move num tempo diferente e tal. Essa seria mais uma das evidências. Ó, então ela não é a primeira ray, tiveram várias rays, e aí ela foi a que deu certo, ou a que escapou. Enfim. Mas aí pega a visão e do aí, primeiro filme. E aí, do outro lado do espelho, tem uma silhueta que é o Luke Skywalker não, de Bespan. Não, não começa com essa porra de silhueta do Luke Skywalker. Põe no aplicativo, Mal. Põe essa imagem no aplicativo. O Mal gosta dessa teoria. O nome disso é pareidolia. Você olha e enxerga o que você quer olhar. Você tá vendo? Pode ter a Virgem Maria também no espelho. Ou Jesus Cristo na torrada. Tá bom. Exatamente. Eu penso da seguinte forma. Eu acho que o que apareceu no filme do Rian Johnson é o que vai ser menos usado. Aí eu pego a visão que ela teve no filme lá, no primeiro filme, no Force Awakens. Mas como é que você sabe que vai ser menos usado o que tá no filme do Rian Johnson? E, cara, pra mim a história... O filme do Rian Johnson fugiu completamente daquilo que o J.J. tava construindo no primeiro filme. Porque os dois não batem. O que acontece no Force Awakens... É, parece que eles não conversaram, né? É, exatamente. Não... Parece que eles se odeiam. Parece que um ficou zoando o trabalho do outro, né? Não deu uma continuidade à personagem, né? Apresentou ali umas coisas que não batiam com o que tinha sido apresentado antes. E, cara, ela pega o sabre de luz do Luke e começa a ter visão. Por quê? Se ela não é ninguém. Se ela não tem nenhuma conexão com eles. Do é nada... É o clone, cara. Quero pra vocês virar. Pressa em roteiro é complicado. Nem saiu o outro filme, a gente tem que fazer aqui pro outro lançar rápido. Brother, isso dá uns problemas. Sabe o que eu tenho muito medo de acontecer? O Luke Fantasma lutando contra o Imperador Fantasma. Nossa, mas ó, vai ser é um medo válido, fantasmas. Cara. Pode escrever aí, vai o ter filme... Anakin, vai ter cara, Yoda Fantasma. Eu estou entendendo. Agora falar a teoria nobre. Certa. A teoria certa é, o filme inteiro vai ser dividido em duas partes. A primeira parte é no mundo normal, com os personagens. A segunda parte é no mundo dos fantasmas, onde vai rolar toda a confusão. Meu Deus, cara. Olha. Meu Deus. Nada é impossível. Não, então, vai ter Luke Fantasma, isso é certo. Ah, vai ter Luke com certeza, eles não tem por que não usar. Até porque é meio triste a situação deles agora, cara, porque eles apoiaram muito, assim, nessa nova trilogia, eles quiseram muito trazer a força, né, da trilogia original, dos personagens originais, aí colocaram muito a Leia, Han Solo, agora o Luke, né, que foi, assim, o maior cliffhanger do primeiro filme. O que aconteceu é que a Carrie Fisher faleceu, que foi uma fatalidade, que eles não estavam esperando, talvez eles estivessem planejando aí ter um grande uso, né, pra personagem. Tinha. E o Han Solo também morreu. Ou eles trabalham com o fantasma do Luke ou vai sobrar o Chewbacca. Mas era nitidamente isso o filme, né? O primeiro filme era o Han Solo, o segundo filme foi totalmente o Luke. Do Luke. E eu acho que aí... o terceiro ia ser a Leia. Não, então, mas esse que é o meu medo, sabe? Porque assim, eles têm que fazer alguma coisa pra trazer emoção pro telespectador aí. Eu não tenho mais ninguém pra eles matarem, né? Porque eles não vão matar a Leia. Lando. E a Millennium Falcon. Exato. Esse é o meu medo. Porque eles não têm mais nada pra tirar da gente. Eles não têm mais. Eles, caraca, Marcelo, agora eu entendi. Eles não vão matar a Leia, porque a Leia morreu na vida real. Eu acho que seria um pouco... É. Se eles não mataram no episódio passado, eles não vão matar agora. Não vão. E assim, o Chewbacca eles não vão matar, porque eles não têm coragem. Esse cara não tem coragem de matar o cachorro, não vai matar. Correto. O Lando, eles trouxeram agora pra ver se a gente tem um pouco de empatia com esse filme, mas trouxeram tarde. E também, se ele morrer, não sei se vai ser um negócio muito... Não. É. Agora, eu vou ficar triste, mas... A Millennium Falcon, meu amigo. Né, essa não pode tocar. Não pode tocar. Né? Vai ser então, a parte mas calma. Eles vão, por exemplo, eles vão usar a Leia, né? Eles vão usar as cenas que já foram gravadas e tal do outro. Eles falaram que tem bastante coisa. Eles falaram que tem muita coisa da Leia pra ser usada. Bastante mas... como, sabe? Eles vão explodir a Millennium Falcon. Não vão. Olha explodir. Só, presta atenção. É certo. Presta atenção. Eu sempre ouvi uma história que eu não verifiquei se é verdade, mas eu sempre ouvi uma história que eles fizeram um screening do Retorno de Jedi antes do cinema, como sempre fazem, né, pra testar, né, pra colher a opinião de pessoas de fora e tal. Marcelo, confirme se isso é verdade, que no final, a vida inteira eu ouvi isso, que no final a Millennium Falcon era destruída, tipo, eles se sacrificavam pra destruir a Estrela da Morte. E o Lando morria e a Millennium Falcon era destruída. As pessoas não aceitaram isso, disseram que era um final muito triste, que ficaram, tipo assim, era um final feliz, mas porra, não dava pra perder. O George Lucas decide manter a Millennium Falcon no final. Eu não sei se acredito nessa história, porque o final é muito épico com a Millennium Falcon fugindo. Tipo, seria muito broxante aquela empolgação toda da Estrela da Morte explodindo e a Millennium Falcon vai lá e explode, que nem uma TIE Fighter, sabe? Por isso mesmo, pode, eu acho que pode ser real, porque aí todo mundo ia odiar, e aí eles, cara, não, tá, não podemos fazer isso, vamos mudar. Se isso aconteceu, já mostrava desde 40 anos atrás, 30 anos atrás, que ninguém aceita a morte da Millennium Falcon. Cara, ela vai explodir. Exatamente. Não! Vai. Não! Vai, mas vai ser que... Cara, acabou, entendeu? Tudo menos a nave. Acabou essa galera, essa nave não vai funcionar. Essa nave tem que passar por gerações. Não vai passar pra lugar nenhum. Essa nave vai acabar nesse filme. Não, e te garanto não, isso. Não, vai, ela vai ser um momento foda, não sei o que lá, e a nave vai se sacrificar pra alguma coisa. Vamos usar então, a nave... Como... Então, finalmente, o Lando vai se sacrificar dentro da Millennium Falcon pra... Eu não sei se vai ser o Lando. Talvez seja o Lando. Não, quero pensar nisso. Agora, se matar o Lando dentro da Millennium Falcon, vai... O Neo vai cagar pro Lando, né? Nossa, vai chorar a Millennium Falcon. Então, mas se a Millennium Falcon for explodir... Ela vai. O Lando vai estar dentro. Eu não sei não, hein? Vai. Desse cara aí, seria maneiro se ele não tivesse. Sim, mas... Você matou o Dameron, né? Mas vai acabar, né? Vai acabar a saga Star Skywalker agora. Então, assim... É, exato. Por que eles continuariam com a Millennium Falcon? Porque é um símbolo muito forte dessa saga. Corações, Catiuxa. O que você tá fazendo? Eu quero que continue. Foi a única coisa que eu pedi pro JJ. Eu só pedi isso. Eu falei na abertura aqui. Aí, então... Marcelo, vai ficar difícil. Fica difícil. Ele só quer saber dos interesses deles, cara. E é isso mesmo, ó. Eles não vão matar o cachorro. O Chewbacca sobrevive. Vai estar o Lando e o Chewbacca dentro da nave. O Lando vai mandar o Chewbacca pro escape pod lá. Não, isso é jogar fora. E vai ser o Lando explodindo com a nave. Isso é jogar fora o brinquedo eterno. Não. Jogar fora o quê? O brinquedo eterno. Não é, cara. Vai ficar na memória. Tá aí todo mundo, todos os filmes, ela antigona, bonitona. Substitui a emoção. Faz uma fogueira de porgs, assim. Faz uma... Ó, eles viram que deu certo matar o Tony Stark aí, que emocionou todo mundo. Nossa. Os caras vão matar a Millennium Falcon. Agora eu tô convencido, mano, essa porra. Não, that's impossible! É, vai rolar. Eles vão. Eu não tinha pensa, pensado por esse lado. Como que você vai chorar no cinema? Pensa não bem. Não tem nenhum que ápice emocional que chorar. Esse filme possa apresentar sem ser nesse nível. Não tem nada. Que a Leia já morreu. Todo mundo já chorou pela Leia. Se ela morrer de novo, entendeu? Ela não vai morrer. Exato. Vai virar purpurina na força? Não vai morrer. Se não matou no outro filme, não vai morrer. O Han Solo, a gente chora ele até hoje. Porra! E aí, nada mais justo, já que o Han Solo morreu, a nave junto com ele. A nave tem que ir atrás do Han Solo, eu acho. Não. É, porque até agora eu não admiti o Lando dando risada dentro da Millennium Falcon, porque não tem graça nenhuma. Não, é inadmissível. Agora, se ele estiver rindo indo pra morte, aí eu respeito. Aí vai mudar pra caralho, é ótimo. Aí, puta. Boa, Deji. Aí salva essa cena. Se ele estiver rindo, Não é? Seus filhos da puta, eu vou acabar com vocês todos, kamikaze de Millennium Falcon pra cima do... Porra, aí seria foda. Tudo bem que tá morrendo a Rey e o Chewbacca junto com ele, mas... O que que vocês esperam? O que vocês gostariam de ver nesse filme, saca? O que que ia divertir, assim, não só divertir, mas assim, o que vocês estão esperando que tenha de bom nesse filme? O que eu acho que esse filme... Por exemplo, eu gosto do segundo filme aí, do... Cara, esqueci o nome do segundo filme, qual é o nome? Desse que você nem lembra o nome, Jedi. Né? Você gosta bastante. The Last Jedi. Eu gostei desse filme e ainda gosto hoje, não acho que ele é perfeito, tem essas barrigas e tal, mas eu acho que o terceiro filme dessa nova trilogia, ele pode estragar muito esse segundo filme, ou consertar as coisas que estão meio sem resposta, assim. Eu tenho um problema com a ligação entre esses dois filmes, que é justamente o Lando aparecer só no terceiro. Eu acho isso muito zoado, cara. Isso pra mim... O Lando tinha que ter aparecido no segundo, cara. Ele tinha que ter sido o cara no cassino. Exato. Seria perfeito, cara. Isso pra mim vai ser muito difícil consertar esse problema. Cheguei agora aí porque não sou nenhum velho. Sou eu agora, toma aí. Parece que foi falta de planejamento mesmo, saca? Não, vamos chamar de última hora, cara. Tinha esquecido. Então, tinha esquecido então, o cara. É, porque o cara do cassino, cara, era perfeito, Lando, não faz nem sentido. Era é muito estranho. Parece que é o mesmo problema da Phasma. Da Phasma, entendeu? Ah, esse personagem aqui, gente, alguém deve ter falado, esse cara aqui, se a gente trocar ele pelo Lando, a gente pode fazer isso digitalmente. Aí o cara fala, não. Ele foi chamado pra gravar o filme, ele foi chamado pra participar das gravações, mas tiraram, ele foi cortado, acho que de última hora. Eu acho que o Rian Johnson virou e falou, quem que deu a ideia? O JJ? Tira ele. Só pode ser, cara. Mas só pode ser mesmo. Ah, então, o que é, ó, por exemplo, olha só, deixa eu falar as coisas que eu espero. Por exemplo, a Mascaneda, quando a Rey descobre a lightsaber do Luke, ela fala assim, como é que você tem isso aqui? Não, é o Han Solo que pergunta, sei lá. Ele pergunta, como é que você tem isso? Aí ela fala, essa é uma história pra outra hora. Outra essa hora é uma história pro terceiro filme? Então. Que vai voltar pra mão de JJ, é isso que ela falou. Então, eu acho que... Essa é a história que você não vai ouvir aqui, nem no filme do Rian Johnson. É bem possível que ele nunca conte essa história, de ser tipo assim... Ah, mas é claro que não. Mas aí eu tudo gostaria. Mas aí, eu gostaria. Não, mas aí tudo eu bem. Eu gostaria de ter uma linha de diálogo ele pra explicar. Ele não sabe nada dessas histórias, cara. Ele é assim, o cara que criou Lost. Eu... Pensa que o JJ, quando fez o primeiro filme, ele não ia dirigir o terceiro. A pica não era dele. Ele ia, era, já tinha um outro cara escalado. Esse cara é muito esperto, malandro. Esse cara é o cara mais esperto de Hollywood, cara. Ele joga... Porque a coisa mais fácil é dar boas ideias. A gente aqui, se a gente se esforçar de verdade, a gente dá um monte de argumento maneiro pra uma história, uma trilogia. Sem pensar no final. Não, foda-se. A ideia é o começo, olha. Se a ilha for o personagem... Aí depois, como é que vai resolver isso aí daqui a 10 anos? Foda-se, entendeu? Exatamente. Não é mais problema meu. Não, é colocar o seu nome lá é que dói, né? E se tiver essa menina misteriosa... Não, porque eu tenho dinheiro que compensa. Aí o cara fala assim, ó. Se tiver essa menina que ninguém sabe quem são os pais e ela tem alguma ligação com os Skywalker, mas ninguém sabe qual é. E aí o filho do Han Solo com a Leia foi pro lado negro. O que você já achou nessa história? Caralho, que foda. Ele, ok, pode pagar. Essa Ele é tipo coach. Ele é coach de diretor, cara, e de argumento. Ele joga um monte de ideia e fala, agora é com vocês, cria seu próprio filme, cria seu próprio final. Exatamente. Aí olha só, umas coisas que eu espero que bem que consertem. Tipo, se os pais da Rey não são ninguém, assim, eu acho que isso tinha que voltar a ser comentado. É mesmo eles não sendo ninguém. Pode ser essa teoria dela ter matado os pais, ou pode ser esse negócio dela ter sido... Acho que falaram, comentaram que vai ser abordado de novo essa parada dos pais dela. Hein? Tem que ser, né? Tem que ser. Kylo Ren não pode ter redenção. E os Cavaleiros de Ren? Caralho, e os Cavaleiros de Ren? Se ele não... Olha, meu irmão, se ele não trouxer, eu vou cagar num saco e botar na porta dele, pegando fogo pra ele pisar em cima. Esse é vai tomar no cu, cara. Esse é aquele meme do Will, PT e o Lula, né? E os Cavaleiros de Ren? Eles estão na visão da Rey. Eles aparecem na visão da Rey. Mas eu esperava tanta coisa. Eu fui o Marcelo nessa hora, cara. Eu vi teorias. Teorias de Rogue One. Imagina o JJ. Cavaleiros de Rey, nada, nada. Até agora nada. Indo buscar o jornal de manhã e ter um saco de bosta. Que o Dave deixou lá. Pegando fogo, pra ele pisar em cima, esse filho da puta. Porque, olha só, eu acho que os Cavaleiros de Rey entram nisso. Essa história do Kylo Ren aprendiz e essa história do Luke chegar lá com a lightsaber pronto pra matar ele e se arrepender, eu acho que isso precisava de mais argumento. Acho que a gente precisa... É uma história muito interessante pra você simplesmente dizer en passant que, by the way, o Luke teve foi treinar o sobrinho e o sobrinho era forte com o lado negro. What? Como assim? Tipo assim, os Snoke entrou na mente de assim, tinha que ter algo mais, o Luke tinha que ter visto. Pra mim, assim, o Luke tinha que ter visto que ele ia matar o Han Solo pra poder chegar com a espada, com o Han Solo mesmo, o próprio pai e o melhor amigo dele pra ele chegar com a espada assim, caralho, eu tenho que impedir isso de acontecer. Só que a gente nunca... Talvez ele tenha visto que o filho ia matar a mãe. Pode ser. Porque a decisão do Luke fez ele matar o Han Solo, né? O Luke abdicou de tudo pra salvar o Darth Vader, que ele mal conhecia, que tinha dizimado da galáxia. Agora, o sobrinho dele, que é filho da irmã, com o melhor amigo, tem um lampejo lá e ele vai e pensa em matar o moleque. Então, cara, com certeza é foi mais do que um lampejo. Foi. Então, não pode ser um lampejo. Caraca, então. Mas olha só, se a gente olhar pra cara daquele Luke... Aquele Luke tava bebendo. Tava na cachaça. Ele tava, não tava... Porque realmente isso, o cara perdoou e salvou o Vader, que era um infanticida. Ele matou centenas de crianças, o Vader. E ele falou, vou salvar esse cabeça de hambúrguer aí. Tudo bem. E aí o garoto, que ele teve uma visão, cara, tem uma visão, falou, não, tem que matar esse filho da puta. É muito zoado isso. Essa história tinha que ser explicada. Não vai ser explicada, claro que não. Então, vai ficar por isso mesmo. Precisava explicar um pouquinho melhor isso. Eu acho que vai ser. Não vai. Vai ficar por isso mesmo. Eu acho que ela vai ser, tipo, levemente ignorada do modo como foi, talvez mostrado como realmente aconteceu. Tipo, eu acho que eles vão modificar essa história. Não, que é isso. Aí é loucura, é esquizofrenia. Vão fazer retcon. É, eu acho que eles vão mostrar como aconteceu a influência do Snow. Cara, eu não sei se eles vão ter que explicar, talvez, do Snow. Por que que o Snow que tava ali fazendo aquilo? Como é que deixaram o Snow? A teoria aí é que o Snow seria um corpo possuído pelo Imperador. Eita, caralho. Ah, isso aí. Que difícil. Então, essa é uma questão pra mim. Roteiros do Marcelo, isso aí é roteiro do Marcelo total. Eu espero, eles têm que trazer o Imperador de uma forma satisfatória pra esse filme, porque não, assim, eu não consigo imaginar um jeito bom dele voltar, tá? Não consigo. Viagem no tempo, mas como já assim? Que eles... Nossa, esse é o pior jeito possível, não, é cara. Fantasma, gente. Então, esse último filme vai ser a Mansão do Terror, é isso que vai acontecer. Então, vai ter mais fantasma do que outra coisa. Esse filme vai ter fantasma do Luke, certo? Fantasma do Luke. Fantasma do Imperador. Isso eu temo de ter uma luta do Luke. Fantasma Luke versus... O Obi-Wan já tá na folha de pagamento de novo. Fantasma do Obi-Wan. É só pegar o Ian McGregor, botar uma envelhecida nele. Nossa! Fantasma do Obi-Wan. Aí pega aquele moleque lá, o Christian, não sei o que lá. O rei de Christian. Bota Fantasma do Darth Vader. Você pode fazer uma festa, uma mansão fala sobrada. Ó, aí, ó. Han Solo tá vivo ainda. Fantasma do Han Solo. Não, por não que tem, não? Não tem. Não tem. Por que não, Wara? Os fantasmas se divertem em Jakku. Nossa senhora. Senhora... O Carlos tá maluco. Boa senhora, boa senhora, detalhe. Carlos ainda tá com sequela do casamento 3D ainda. Um filme que vai destruir a Millennium Falcon e trazer o Hayden Christensen não pode ter passado num teste de screening. Pelo amor de Deus. Não é possível um negócio desse, cara. Marcelo, vamos lembrar da última temporada de Game of Thrones, cara. Tudo é possível. Aquele coroa que fez o fantasma do Darth Vader no primeiro filme lá. É. Ele tá vivo ainda, aquele cara? O Sebastian Shaw. Não sei, mas eles iam usar o Hayden, não iam usar o cara. Já mudou, então, já quer. Então, mas sabe qual é o problema? É que... Caralho, o fantasma do Vader envelhecer? Porque o Christian Bale tá velho, né? Envelheceu de lá pra cá. Mas eles... Não, efeitinho. Ah, mas ele fica com aquele efeito fantasma lá. Ah, mas tem a tecnologia lá. Não, a tecnologia de rejuvenescimento agora que tá todo mundo usando em tudo. É. Ninguém envelhece mais, cara. Fácil. Mole. É, mas nem mole. Sempre ela fica boa, nem sempre ela fica boa lá. É, mas porra, ainda mais com fantasma. Mais fácil ainda de enganar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Que merda de filme com esse fantasma. Filme. Esse filme tem que ser na centro de uma mesa de... Ouidia. Sabe qual é? A mesa de Ouidia com a mão brincadeira todo do mundo, copo. Todo mundo dando as mãos. Imperador, você está aqui. Caralho. Caraca, mano. Ia ser triste, mas eu riria. O copo vai pro... O copo! H.E. O caralho, imperador de novo aqui. Cara, aí, se for assim, vai aparecer até fantasma do Mace Windu. Esse eu pagava. Eu pagava $1 por isso. Fantasma no final. Parece o fantasma, você olha pro lado e fala, motherfuck! Parece! Motherfuck! Ai, caraca. Ai, cara, pode ser esse, né? O personagem que o Kevin Feige tá falando que vai trazer do MCU. O Nick Fury, né? Caralho! Pois é, pode ser. Eu vou resolver esse problema aí de Star Wars. Quero fazer a nova trilogia sobre o Mace Windu. É. Isso seria tão genial. É, Skywalker Initiative. Caraca, Skywalker Initiative. Cara, isso eu imagino até o pitching disso. Imagina o Shaft junto com o Nick Fury, só que ele é um fantasma. Resolvendo problemas. É, sou filho do Nicolas Cage, isso. Dá até pra ele voltar de tapa-olho, porque caiu do prédio lá. Exato, tem que voltar, cara, tem que voltar. Bota tudo. Não, gente, não é qualquer Jedi que vira fantasminha. Tem que ter uma parada, truquezinho do Qui-Gon. E falando em Jedi voltar, fantasma, teremos também o Yoda aí também, né? Na turma dos fantasmas, já voltou? É, se já voltar voltou de uma novo? Vez, vai voltar de novo, pois é. Não, eu acho que o Yoda não aparece mais, não. Mas o... Ah, aparece. Ah, na festa final? Não. Vai ter fantasma... Nego... Vai ter a festa final. Vai ter até os Ewoks essa porra. Nego vai estar arrepiando. Caralho, essa festa carregadaça. Só vai ter fantasma. Quantos personagens tem e quantos humanos e fantasmas tem em paralelo? Que a gente pode ter aí fantasma possuindo humano pra resolver os problemas todos. Então vai ter um fantasma pra cada humano. Aí os fantasmas vão possuir os humanos. Possessão. Ainda não obsessão, foi mostrado, eu acho, né? Que já é, assim, nível viagem no tempo, sabe? Mas se o Snoke tava possuído pelo Palpatine... Sabe o que eu acho? O filme mudou. O filme Star Wars mudou pro filme de espírita. Kardec. Eu acho que... Olha... Eu fui kardecista. Olha, sinceramente, como eles gostam de fazer essas cenas icônicas de todo mundo se arrepiar e tal, eu acho que o Luke vai dialogar com a Rey como fantasma e tal. E aí, no final, pra dar aquele apoio... aquela força final pra ela vencer, você vai ver o Luke lá, fantasma olhando, aí você vai ver o Yoda, aí vai aparecer o Obi-Wan, aí vai aparecer o Qui-Gon. Nossa senhora. Qui-Gon! E vai aparecer o Anakin Skywalker, vai aparecer todo mundo olhando pela Rey. E vai aparecer o Kylo Ren, que ele vai morrer e vai aparecer nessa porra. E em que momento, a Rey conjuga a Genkidama? Não, mas eles vão aparecer de longe, eles não vão falar, eles vão aparecer só de longe olhando pra ela, é isso. Eles tinham que fazer um corinho assim, todos juntos, assim, os fantasmas se fundindo. Falando assim, use the force. Aí já vem a Nerd arrepia. Ah, não sei. Ela vai e explode a Estrela da Morte 3, 4, sei lá, não sei qual que a gente tá. Não, olha só, presta atenção. Vai ter um combate, que eu acho que é o combate final dela e o Kylo Ren, naqueles destroços da Estrela da Morte. Já apareceu no trailer. E sim. Ali tinha concept art para o The Force Awakens, nesse cenário, onde eles iam no fundo do mar e tinha a sala do Imperador lá, um destroço da sala do Imperador. Peraí, mas vamos no fundo do mar. Um destroço da primeira Estrela da Morte? Não, da terceira. Mas eles fizeram a sala pro Imperador na terceira? Da segunda. É a segunda Estrela da Morte. Tá. Eles vão lutar a segunda Estrela da Morte? Não. É, apareceu ela destruída no mar, né? Ah, então vai ter Ewok. Não vai ter Ewok, porque ela cai em Endor. Caiu no planeta, não na Lua. Não, mas na Lua Florestal de Endor. Mas pode... Que isso? Não... Volta, não me tira isso, cara. Não, presta atenção. Passaram quantos anos e a porra dos Ewoks não criaram uma nave espacial? A Katisha quer o Ewok. Que isso? É um povo de ursinhos de pelúcia, vocês não têm coração, cara. Como é que vocês não gostam disso? Então, vai ter aquela cena clássica, sério, vai ser a nave chegando em Endor, e aí vai mostrar uma visão dos Ewoks olhando pro céu e vendo a nave pousando em outro planeta. Caraca. Cara, eles vão juntar os Porgs com os Ewoks, cara. Eles vão fazer essa missão. Caralho. Não importa, eu só quero ver gente sendo assada pelos Ewoks, é só isso, cara. Não, os Porgs, eles comendo um monte, assim, ó. Nossa, ia ser muito triste, isso tem que acontecer. Existe um concept art da sala do Imperador submersa, que não foi usada em The Force Awakens, certo? Ia ter uma parada lá. Então, o que eu acho que vai ser? A Estrela da Morte destruída é tipo a mansão mal-assombrada onde está o espírito do Imperador. Lá é que vai ter o confronto final, que de alguma forma ele vai estar influenciando a batalha e vai ser a super batalha, entendeu? Mais uma vez, por isso que eu quero que não tenha Kylo Ren lutando e ao mesmo tempo tenha o Skywalker e o Imperador lutando fantasma. Nossa, gente, mas... coisa horrorosa. Mas será que você não vai ter tipo aquela coisa da Rey, do Kylo Ren lutando e os fantasminhas em cima, assim, meio que dando força pros dois? Nossa, gente, não, só fica pior. Em algum momento, ela, na luta, ela vai olhar e ela vai ver os fantasmas olhando. Nossa, vocês querem que os fantasmas lutando? Não, lutando não, pelo amor de Deus. Assistindo, olhando lá. Pô, então você acha que o Imperador vai aparecer bem pouco, é só nesse momento final aí. Eu acho que ele vai aparecer bem pouco, eu acho que ele vai ser mais com uma força que influencia tudo, mesmo depois da morte. O que faz essa saga, não a saga Skywalker, mas sim a saga... Saga Imperador. Imperador Palpatine, né? Porque ele... E se ele morreu e não morreu e virou espírito maligno que influencia tudo, acabou, amigo. Não tem mais solução. Esse cara vai vencer. É essa a parada, essa é a mensagem desse filme. Mal vence. Porque, não, mas lá, daí vai rolar cena. Tipo o Ghost. Porque se ele já morreu, o Vader pegou ele dando choque, jogou no poço, o cara morreu e voltou e ficou possuindo Snoke, o cacete, esse cara é invencível. A não ser que tenha a luta deles espírito com... Caraca, o Skywalker, que eu não quero ver. A gente já teve o desprazer de ver o Yoda lutando com lightsaber por um momento. Que isso. Que quando a gente foi ver no cinema, a gente tava Cachucha. Meio maluco e achou foda. Mas se você para pra pensar um segundo, é uma ridículo. Parada horrorosa. Cachucha, larga essa memória emocional. Cara, eu não quero matar isso em mim. Essa memória emocional, Cachucha. Eu sei que é, mas eu quero que ela viva. Esse momento é totalmente destruído. Pelo texto do Yoda, que é: ah, nós não podemos decidir com nossos poderes da força, mas sim pela nossa habilidade com lightsabers. Tomar no cu, cara. Esse filme, no mudo, funciona. Pro problema, é arte safada. Corta tudo. Tem uma cena no Force Awakens que é o Kylo Ren pegando a cabeça da armadura do Vader, né? Que ainda tá lá, toda queimada, destruída. E se ali ele estivesse sendo influenciado pelo Palpatine? Isso aí só vai ser a conexão que eles vão usar. É, porque pelo Vader? Sim. É, exatamente. Não era o Vader que ele se comunicava ali. Talvez fosse o Palpatine. Aliás, se passando pelo Vader. O serviço de caçador de relíquia do Império aí é muito bom, né? Que os caras acharam o capacete do Vader. Aí, vocês prestaram atenção no seguinte? Aquela festinha do final do Retorno Jedi, que tá todo mundo lá com os Ewoks, tocando tamborzinho. Estão os fantasmas olhando lá, os fantasmas felizes. É. Tinha os fantasmas felizes do lado e tinha o fantasma do Imperador do outro lado. Olhando pra eles assim, me aguarde, aguarde e confie. É, porque todo mundo volta e o Imperador voltou antes. Não conta isso pro Jorge Lucas que ele insere lá no Marcelo, você que gosta de teoria, caraca, agora me lembrou agora. Você conhece a teoria do Save Him Father? Nossa senhora! Ah, não, sim, sim. Conhece? Cara, eu, o Carlos... Eu lembro dessa porra, o Alexandre maluco, voltando, pausava. Olha essa porra! Meu Deus, está lá o tempo todo. Catiuxa, você conhece a teoria do Save Him Father? É conhecida, essa é conhecida. Ah. Mas é galhofa. É, não, é porque quando o Darth Vader tá levando o Imperador tá lá, ele vai jogar ele no poço, no Retorno de Jedi, tem um som, que é uma mistura de sons que é tipo um grito do Imperador. Sabe, um negócio assim. Pareidolia é esse negócio de você olhar pra nuvem e você ver uma forma, olhar pro negócio e você ver... Uma... Carinhas, você vê carinhas. Pareidolia existe pra imagens e sons também, que são coisas que você reconhece, parece com coisas que você reconheceria no mundo, né? E aí alguém botou num fórum, na época, que parece que tem uma voz gritando Save him, Father! Toca aí, Léo. E aí, a partir desse momento, a gente só passa a ouvir isso. Então, cara, mas você... Não, é porque requer um esforço inicial muito grande pra você escutar isso aí. Tudo bem que depois que você escuta, é tudo que você consegue escutar. Mas no começo, não dá. Foi uma esticação essa história. É, não, mas aí isso dava a teoria de que o Han Solo também seria irmão do Luke, né? Era um negócio assim? Caralho. Era, e não, era, faz sentido nenhum. Era o Han Solo gritando pela força. Caralho, saber. Não. Save him, Father. Cara, vocês estão tão malucos daqui a pouco. Quantos fantasmas a gente tem? Porque pode juntar 5 fantasmas e eles fazendo aquela dancinha do The Ale. É, não, é teoria. Mudarem de dimensão, caralho. Vai aparecer o Rick no final com o... É, exato. Isso seria foda. E olha, você tá falando brincando aí? Se abre um portal, sai o Christopher Lloyd de Rick. E fala, Molly, take the saber, let's go. Ia ser foda, cara. Mas, ó, a gente tá esquecendo, a gente tá falando da Rey, Kylo Ren, mas a gente tá esquecendo do outro plot que tem que ter, que é pra envolver Finn, Paul Dameron, Resistência, Primeira Ordem. É muito personagem. General Hux lá, aqueles caras, porque assim... Como é mais gente acabar... pra ser possuída por fantasma. Meu Deus, cara. Eles vão trazer a Nova República de novo? Como que vai acabar? Porque a República foi pro saco. Já estavam teorizando que ia ter outra Estrela da Morte nesse filme. Né? Não. Meu Deus, cara. Tem uma parada lá que solta raios, a gente já sabe disso. Tem alguma parada não que ataca ter. Planetas. Não. Com raios vermelhos. Ó, a Catiuxa tá cravando, não tá cravando. Ninguém sacou ainda que essa porra dessa arma é um Bucamarte, que é uma arma que dá um tiro e explode. É isso que acontece. A Estrela da Morte dá um tiro e explode. Tudo bem, destrói um planeta, é algo incrível, mas... Tudo bem, bota o Han Solo voltando, sendo irmão da galera, save him father, mas 3 Estrelas da Morte, não, cara. 3 não, 4. Já teve 3. Meu Deus, 4. É mesmo. Cara, olha que absurdo, sério. Acho que o que eu mais espero desse filme é que ele seja original. Impossível. Que isso, vocês estão destruindo tudo que eu espero. Risada do Imperador pra você, ó. É. Sua expectativa tá muito errada. O que não tem em Star Wars é a originalidade. Ele não vai ser original porque ele vai mostrar a Rey de novo, tendo aquela parada dela ser tentada, esse desafio que o Luke passou no terceiro filme, que era ser tentado pelo lado negro e tal. Você já viu ela com aquele lightsaber vermelho e tal? Isso pode até ser um sonho ou alguma coisa assim. Pode ser um clone. Pode ser um fantasma dela. Pode ser a fábrica fábrica de clones da Rey, verdade? Se essa teoria... A coisa mais original que Star Wars teve foi o Luke Skywalker Failed Jedi. Uh-huh. E as pessoas odiaram. Isso é mega original. Eu gostei disso. Inclusive então, mas, o Mark Hamill odiou, né? Não, peraí. Ele odiou, mas ele foi... Mas chamaram a atenção dele e ele desodiou, né? Mas foi tirado de contexto. Ele deixou de odiar. Ele dentro de entrevista ele falou, assim... Ele falou, eu achava que não ia funcionar, que era impossível. Mas aí eu vi o filme e eu vi que eu estava errado. Coitado do Mark Hamill. A galera usa ele muito como argumento hoje em dia. Vamos ter calma. Mas o filme passado, por mais que ele tenha sido detestado por várias pessoas, uma coisa que a gente pode dizer é que ele tentou, de fato, ser original, né? The Force Awakens é difícil. Você não tem como argumentar por originalidade nesse filme, né? Não, exatamente. Esse nego reclama porque é igual o outro, né? Igual o primeiro. Aí os caras fazem o filme que é diferente, aí reclama porque é diferente. Mas exatamente. O problema inteiro é que, assim... O problema tá em Star Wars. O problema inteiro é Star Wars, aquela. É Star Wars. É quem dirige. Segura o carinho. Voltamos pro início da conversa, né? A gente é tudo bitch mesmo, Star Wars. Os caras fazem um filme que ninguém gosta e a gente continua gostando e falando e comprando boneco. Mas é isso aí. Mas sabe o que é? É porque é muito fácil, cara. É muito fácil você reclamar de tudo. Olha, não dá. Vou cravar aqui. Não dá pra fazer um Star Wars que todo mundo gosta. Não dá. Não dá. Ou pelo menos não dá pra fazer um Star Wars que todo mundo gosta por pelo menos 2 dias. Porque no primeiro dia, beleza. Não, mas aí não dá pra fazer nenhum filme que todo mundo gosta. Isso é fato, né? Mas assim, eu digo assim, o geralzão, não tem um, sabe? Ninguém concorda, o fandom não concorda, ninguém tá satisfeito. Mas é que também o fandom tá bem diverso agora, porque são muitas gerações já, né? Não vai dar certo mas nunca mas a geração isso, né? mais vocal é a geração focada na insatisfação perpétua. É, não, porque a reclamação sempre é mais alta do que, né? Ninguém para pra elogiar. Ninguém, né, grita elogio. Né? Nego elogia batendo pau. Parabéns, foi bom mesmo. Eu grito elogios, gosto mesmo. Vamos cobrar você no Twitter então, Catiuxa. Nossa, eu só elogio você. Tudo, eu sou uma pessoa muito fácil de gostar das coisas. E eu quero gostar. Eu quero gostar desse filme, eu quero gostar do final dessa saga. Todos nós queremos. Não, eu quero que seja bom, mas tá difícil pra caralho, né? Porque... tá difícil mesmo. A gente não tá conseguindo enxergar o caminho, não. E nós somos, com certeza, as pessoas mais capacitadas pra dar uma solução e a gente não tá conseguindo. Será que somos? Só falta o JJ aqui nessa roda pra dar as ideias dele, maluco, embora depois. Liga pra ele aí, chama pra call. Star Wars, no começo, era relaxado, entendeu? O George Lucas tinha as ideias dele lá e tal. Hoje em dia a gente tá convivendo com isso aí, cara. Tem que botar um personagem fulano de tal. Por quê? Porque vai vender boneco. Porque merchandise é o que faz zilhões de vezes mais dinheiro do que o próprio filme. Essa é uma questão bem relevante que você levantou, que é a trilogia clássica, ela era mais despretensiosa nesse sentido. Ela não tinha nenhum compromisso em gerar produtos. Mas ela gerou produtos. Depois do primeiro filme, teve compromisso, sim. Ele não fez claro coisas pra gerar boneco. Império contra... Já tava tudo no primeiro filme. Mas não foi pra isso, gerou, certo? Não, o Yakuza era um negócio fofinho, que ele queria pros filhos dele, sei lá, cara. Ele sempre gostou de botar essas coisas fofinhas. Se você olhar Império Contra-Ataque, é um filme mais compromissado com a história mesmo, assim, essa loucura do merchandising. E o Retorno de Jedi, ele trouxe os Ewoks. Mas é porque ele gosta de colocar umas coisas assim infantis, de vez em quando, né, e tal. Exato, Jar Jar Binks e tal. O próprio Jar Jar, se tu vê, né, personalidade. Não, mas no Retorno de Jedi, popular, ele já tava ganhando dinheiro com merchandising, né? No Retorno de Jedi, ele já tava ganhando dinheiro. Não, mas o dinheiro com merchandising, ele tá lá, certo? O meu argumento é que personagens não são feitos ou filmes não são bolados ao redor. Então, é que você se engana. São, sim. Transformers. Olha o Transformers. Catiuxa. Não, eu tô dizendo todos a trilha... que a gente não, assiste, é tudo, tudo pra vender boneco, Catiuxa. Com certeza. E quem compra? Eu. Então. Eu compro todos os bonecos. Mas eu tô falando da trilogia original, sabe? Da trilogia original. Porque hoje em dia, quando a gente fala de Kevin Feige entrando e tal, é uma das coisas que mais me preocupa. Porque vai ter fórmula. Ele vai querer aplicar fórmula. E eu não sei até que ponto isso funciona em Star Wars. Mas já aplicaram fórmula. O TheForce.net é aplicação... O The Force Awakens... TheForce.net? Era o fórum que eu seguia. Eu vou entrar nesse site agora, mano. The Force Awakens... Caraca, que é isso? TheForce.net era o fórum que eu seguia na época. Mas eu tava dentro do universo Star Wars? É um jabá exclusivo dele aí, David. Cuidado, hein? Não, caraca. O The Force Awakens é a aplicação total Kylo da Ren, fórmula. Kylo Ren largou tudo e abriu uma startup de internet. Force.net. Mano, mas então, os filmes, assim, ah, Star Wars, tem muita gente que fala, ah, porque Star Wars é a aplicação mais clássica de todas, porque o monomito e tal, tá por lá, beleza. Isso é uma fórmula? É uma fórmula, tá? Mas ele inova do jeito dele, não é por acaso que Star Wars se tornou o que se tornou. E eu não acho que seja aplicando essas pequenas fórmulas, colocando essas outras coisas aqui pra vender, que vai fazer uma coisa diferente de Han Solo, entende? Eu tô esperando essa luta final do Kylo Ren com a Rey. Por exemplo, eu não gosto do filme anterior, mas a luta do Kylo Ren com o Luke Skywalker foi muito legal, né? Porque ela foi diferente, ela tinha o negócio do poder dele, da projeção e tudo mais. Foi uma luta diferente, foi original. Foi bem legal. É, agora, o que não dá pra essa luta dos dois ser igual foi Obi-Wan Kenobi e Anakin, né? Aquela loucura em cima da lava. Esse daí o Alexandre já falou que vai ser no fundo do mar ali, ou no destroço da Estrela da Morte que tá no fundo do mar, não sei o quê. Sabe que não pode ser também? Rey Kylo Ren versus guarda pretoriana do Snoke. Outra merda de cena de luta. Muito uma merda, bosta. Caraca, vai tomar mesmo. No cu. É parecia mesmo. Só faltou o Yoda antes da cena aparecer e falar assim, vamos esquecer os nossos poderes e usar só a nossa habilidade na espada. É bem ruim essa. Porra. Eu desconcordo. Caralho, meu irmão. Feito pro visual, né? Mas... Não, nem isso, porque não é. É só aquelas bandeiras vermelhas caindo, mas nada. É. Puta, podia ser uma parada tão foda. Só o visual mesmo. E pra mim tava bom, mas nem isso é. Mas teremos uma inovação nesse episódio que é os Stormtroopers vermelhos. Eu quero ver os Cavaleiros de Rain. Eu quero esses Stormtroopers de Lego. O boneco já vem no formato Lego agora. Já vem a rachura do Lego. Não fala mal de Lego aqui. Tá pronto. Cara, Cavaleiros de Rain. De Ren. De Cavaleiros de Rain. Cavaleiros de Rain. De Rain. Porra, pode acontecer. Pode acontecer. Seria bom. Seria Cavaleiros de Rain. Caraca, nasce. Kylo Ren e os Soldados Vermelhos. É isso. Agora, eles vão fazer team-up de novo, será? Acho que aí não, né? Caraca, é muito. Para pra pensar, é muito escroto isso, né? Pra que esses filhos da puta estão fazendo Stormtrooper vermelho pra vender boneco se podem fazer a porra dos Cavaleiros de Rey, cara? É porque os caras não têm função pros bichos na história mesmo. Nem pra virar boneco os bichos servem. Não, deve ter. Aí o cara falou assim, a gente precisa de um Stormtrooper novo e diferente aí. Ah, vamos fazer um vermelho. Vermelho a gente nunca fez. Os Cavaleiros de Rey foi aquela parada. Então, a gente vai fazer um visão aqui dela no passado. Vai ter esses caras lutando. Mas quem são esses caras? Ah, coloca uns caras aí diferentes, com armas diferentes. Do lado do Kylo Ren e a gente chama eles de Cavaleiros de Ren. E depois a gente explica. Isso é muito JJ, né? É muito JJ essa porra. É o JJ. Esse filho da puta. Brother, é muito triste. Os artes conceituais são muito legais dos Knights of Ren. Se não usarem isso, eu vou ficar com isso. Isso é muito urso polar no meio do mato, cara. É exatamente isso. Os Cavaleiros de Ren são um urso polar no meio do mato, mano. Do lado do JJ. Exato, só a ideia. Olha, o nego vai ficar maluco querendo entender o que é o cabelo do JJ. Não é nada, a gente deixou pra lá isso. Eram os brothers aí que a gente dava os rolês na adolescência, mas a gente perdeu o contato. Exato. Total. Eu perdi o número holográfico, a gente não fez um grupo de WhatsApp holográfico e a gente não conversa mais. É, cara, andava com eles na galeria do rock ali, mas. Todo mundo de preto. Você pegar a cena que ele. Eles aparecem só naquela visão da Rey. Na visão da Rey, você tem ela, você mostra ali aonde o Luke enfrentou o Vader. Aí você vai pra cena do Luke, que é a cena que ele coloca a mão no R2. Que é ele ajoelhado, chorando, no meio de alguma coisa destruída. Não, mas tá no trailer do filme que já foi. O trailer é montado pra gerar dúvida. Não é trailer. É a visão dela no filme. Ah, tá. É a visão que ela tem quando ela segura a lightsaber do Luke. Uhum. Então, tipo, ela vê o Luke ajoelhado na chuva, botando a mão metálica no R2. E logo depois disso, tem o Kylo Ren na frente dos Cavaleiros. Não, esses caras é aquela gangue que você tem quando você é adolescente, que você anda na escola, você é aqueles caras. Isso aí é tudo pergunta sem resposta do J.J. Abrams, cara. Não vai falar nada disso, cara. Essa é a real. Tem tanta coisa pra ele contar nesse filme. Não vai nem arranhar essa. Ainda vai ter a garota do arco e flecha. Hein? Ah, é novo. Personagem novo, né? Personagem novo. E que eu vi, é personagem novo. É verdade. Ela tem um arco e flecha. Ela literalmente tem um arco e flecha. Mas não, o pessoal de maneira. Não. Peraí, vai ter ponta de flecha explosiva? Não sei, mas ela eu acho que ela tá na turma da Millennium Falcon. Ela, e vai ter um alienígena na Millennium. Eu vi na Millennium Falcon de Lego, lá no evento que eu fui, tipo Force Friday. Vai ter um alienígena na Millennium Falcon que todo mundo falou que é sinistro, bicho, que. Ah, melhor não falar desse cara, porque. Que cara é sinistro. É, vai ter um monte de personagem novo. Como é que é? É melhor a gente não falar desse cara, porque. É, não... tipo assim, ah, não fala nele que ele é sinistro. É então. Muito J.J. Abrams isso, né? É, esse cara é, ó, esse cara é sinistro. Esse aqui é sinistro, o cara não vai nem falar. Exatamente. O cara vai trocar a latrina da Millennium Falcon. Vai lavar a latrina da Millennium Falcon. É igual o Snoke, os caras não vão explicar nada do Snoke. É, e era sinistro. É um holograma gigante, é um cara todo esquisito. Não é nada, é um cara que um velhinho que morreu de bobeira. Dormiu no ponto e morreu. Então, mas vocês acham que a Rey vai ser, na verdade, a escolhida que vai trazer equilíbrio à força? Só pode, né? Só pode. Porque se não for... Não, mas não tem mais isso. Não tem mais isso, não é? Não, mas, cara, mas filme passado o Luke tava falando pra ela, falando balance, powerful light, powerful darkness. Não, então, mas é isso que eu acho que esse negócio de Rise of Skywalker tem a ver. Jedi falava de luz, né? E o Sith das trevas. Sim. Essa religião Skywalker aí seria o mix 2, fazer o bem bolado. Exatamente, ali, né? os cinzas aí, né? Ela seria a primeira não é pastor, sei lá, não sei. Pastora. Profeta, o primeiro profeta. Ele é o Moisés da religião. Não, profeta é o Luke, pô. Não, o profeta Luke é o Jesus. Não, mas o Luke não conseguiu... É, pode ser, é o Luke, sei lá, eu não sei. Não, mas ele conseguiu quando ele morreu, acendeu. Ele acendeu. Não, o Luke é Moisés e ela vai ser Jesus. Mas o Maomé também era um profeta e acendeu a diferença. Mas a gente não conhece a religião islâmica pra falar. Mas é mesmo, mas é isso, e eles consideram Jesus um profeta também. Enfim, tem... Sim, sim. Mas tem os outros santos. É, tanto faz. O Luke pode ser a figura central dessa religião. Mas eu vou falar um negócio pra você. Essa é uma religião que eu acho maneiro. Skywalker? Porra, os santos tudo vivo falando contigo? Não, tudo morto, mas tudo aparecendo nos rolês. É. Tudo é uma festa, aparecem os fantasmas. Aparecem os profetas, os santos, tudo ali. O Yoda. Todos os Jedi. Aí, é maneiro, né? É, funciona. Olha só, o Yoda, ele destruiu os livros da Força. Não destruiu, não. Ah, não destruiu, não. Estão na gavetinha da Rey. É, a Rey salvou os livros, ela salvou. Tava na Millennium Falcon. Mas se a Millennium Falcon pegar fogo também, os livros vão pro caralho. Tá? Aquilo ali ela é... Ela levou os livros. É o Antigo Testamento, né? É. O Luke acha que os livros foram destruídos. O fantasma do Luke foi enganado de novo. Coitado. Agora como fantasma. Ele já tinha sido enganado pelo Obi-Wan quando vivo, e agora foi enganado pelo Yoda quando morto. Acontece, né? Quem nunca? É, meu Deus do céu. O que eu não quero desse filme é que a Rey seja responsável pela redenção do Kylo Ren. É. Nossa, porque... não. Vou dizer não. Aqui, ó. A gente já tem, na cultura pop, muita representação de, esse cara aqui era perdido, e aí chegou essa mulher e salvou ele, entendeu? Tô cansado de ver minhas amigas sofrendo, tentando fazer isso aí, e chegou a hora. Corta, cancela. Isso aí. Então, a única coisa que eu quero ver de novo em relação a Rey e o Kylo Ren é ele usando aquela calça. Santropeito. Sem camisa. Eu quero de novo isso, não, cara. Não, isso eu não quero. Inclusive, eu acho que isso deve virar a estátua da Iron Studios, eu acho. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.